Energia 97. Na Marginal GV, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. De 3 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, um caos anunciado. Já tô alucinado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia o estádio. Meu time fez gol, ganhou de 3-0. Meu humor melhorou. Na 97 estádio começou. 97 estádio 97. Estádio 97, estádio 97, estádio. Tá no ar estádio 97 aqui na Energia 97. Oferecimento de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$670 ao mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Cred Casa da BV Financeira. Acesse www.credcasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ésser, o nome construído com história. Tá no ar estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde. E aí? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Alô? Seu Bento. Você alô. Se alô, o sombro, o ouvinte tá na linha. Seu Bento. Pois não. Se o senhor pensa que já viu tudo, o senhor não viu nada. É, seu Bento. Eu sei que não. É, Guigê, você já viu bastante coisa, né? My heart of fuck, o motherfucker. É, Guigê, se entregou agora. Você fica na sua que o seu tá guardado. Ai, que delícia. E pra esquerda, Guinaldo. Agora pode mostrar. E pra esquerda, tá? Seu Bento, boa tarde. Opa, boa tarde. Bento! Boa tarde, seu Bento. Tudo bem, seu Bento? Tudo bem, rapaz. Tudo tranquilo também. Tudo certo. Tá querendo ir pra Tremembé ou tá tudo certo? Vou morar lá. Vou morar em Tremembé, no final da carreira. É lá é diversão garantida, hein, seu Bento? Oh, uma briga de risco lá, né, malandro? Tá certo. Leva a mala, hein, seu Bento? É muito... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O mundo é muito doido. Muito. Muito doido. Aí o cara olhou pra ele e falou, doido, corta, né, pra mim, ela quer retalhar de novo. Tá rolando lá o Homem-Aranha 2 lá, né? É, o Guerra de Aranha. Tá pegando alto, velho. Homem-Aranha 4 já é. E posso falar um negócio? Nesse recinto, acho que não dorme ninguém, hein? Você dormiu ontem. Você imagina, Ristoff. A Ristoff casando com a ex do Matsunaga, velho. Nossa, e aí? E eu acho que Elisa Samúlio tá no rolo também. E aí? E aí ela vai dar luz pro Chuck. É isso aí, cara. E aí? O filho aqui é o Chuck ou é a Annabelle? E aí, meu que irmão, cada um pega um saquinho de pipoca e come. E aí? Não dá pra dormir nessa cadeia, né, gente? Mas, os comentários da RG que eu não entendo. Né? Se fizesse pay-per-view do dormitório, meu amigo, ia vender muito. Tem 8 casal lá bacana. Ia fazer, olha, ia vender bem, hein? Esse daí... O reality... Ô, Motinho, eu queria você nesse cárcere, velho. Eu queria você nesse cárcere, mano. Faz uma pergunta, ô Sombra. Não aparece nada meu por aí, Sombra. Que a vida é assim, gente. Acontece. O Sombra que é um cara que ele assiste muito aí o... Um rapaz de ideias originais e espontâneas. Sim. Mas, ô Sombra, o negócio é o seguinte. Ó, você que é um cara que assiste muito Discovery, você que é um cara que assiste muito National Geographic. Por exemplo, quando você pega aí um cachorro, teoricamente ele tem um gênio difícil. Sim. Tá certo? É, você sabe que... Da raça cachorro... Domênicos Canes. Pode ser. Domênicos Gatos Pets. Se ele cruza com um cachorro, por exemplo, mais bonzinho, pode ser que o filhote nasça um cachorro rebelde, ou pode ser que o cachorro seja violento, etc. Mas isso não tem nada a ver, meu. Você viu os filhos do Zé? Tudo um anjo. Então, mas é que tá. Porra. Se existe um cruzamento aí, mas é porque puxaram a Cecília. Mas do Fernando... Os filhos do Zé puxaram a Cecília, mas corre-se o risco de puxar talvez o gene do pai. Certo. Agora se você pega, por exemplo, aí um cachorro aí, qualquer coisa do tipo, aí quando você cruza dois que não são amigáveis, vamos colocar dessa forma. Rinha ruim. A chance dele ser um cachorro também pouco amistoso é muito grande. Quando você cruza, tá, por exemplo, um bandido com uma bandida, é verdade, ó. Mas é interessante. Acho que é. Vamos ver até onde ele vai. Vamos fazer o cruzamento, por exemplo, o maníaco do parque com a Suzane Richthofen. Certo. A chance de dar merda é muito grande, ou não? Com um ser humano não acontece isso? Pô, acontece. Boa pergunta, hein? Isso é uma boa pergunta, é, Ju, hein? Será que pode dar? Eu não estou participando de debate com os indecisos, mas com os indecisos. Muito boa a sua pergunta. Mas você pode fazer o Proratec e resolver isso. Mas é verdade. Sombra, porque se com um cachorro o negócio funciona assim, às vezes as pessoas falam, não cruza essa raça com essa raça, que a chance de dar da M é muito grande. Olha, mano, deve ter algum fundamento, porque você vê, quando os caras lá são criadores de cavalos e cavalos de corrida, paga-se uma fortuna pelos espermatozoides de um cavalo pedigree, campeão. Né? Sim. Mas na China não cruzaram duas pessoas altas para ter um atleta. Na mas China se fosse, peraí. Mas é genético. Era só um minuto, duas pessoas não, grandes, era só um pouquinho. Né? Caráter, se fosse do jeito. Olha aqui, ó. Se fosse do jeito que vocês estão falando, um dos filhos do Pelé seria um gênio do futebol. O Adinho. O Adinho não foi bom de bola. Não, ele tá falando em termos de comportamento humano, Domênico. Ele tava falando em termos de dom. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Não, Jamil e seu Chico, um doce de pessoa. Um casal doce. E eu também sou. Aí nasceu. Eu também sou. E as irmãs doces. Um casal doce. Todo mundo, eu também sou. Geraldo, eu tô assim, a mesma coisa. Eu posso dar meu opinião. Pode ver que, ó, o ouvinte queria, ligou ontem aqui. Eu queria cruzar. Juninho Pernambucano. Eu queria cruzar a minha filha com o filho do Rogério Ceni. A sua filha com o filho. Bom, porque aí pelo menos batia falta bem, né? Com certeza seria um bom batedor de falta. Um bom batedor de falta. É verdade. Mas olha, esse exemplo que você deu aí da dona Jamires. Olha, minha mãe aí, hein? Se você estender isso pra Vila Maria, vai ficar complicado esse exemplo, hein? Seu Gegé e dona Maria? Vai ficar complicado. Mas será que alguém dorme, Suzane e a mulher? Será que elas conseguem dormir uma do lado da outra? De jeito nenhum. Deve uma ficar desconfiada da outra. Qualquer momento alguém vai fazer alguma. Vocês devem estar perguntando por que todo esse buchicho. Tá do que esses caras estão falando? Não é que hoje saiu a informação. O mundo já a notícia sabe, do véio. Dia. De que a moça lá que ajudou a matar os pais, a Richthofen, que tá presa, que se casou com uma ex-sequestradora que, por sua vez, estava casada na cadeia com aquela que ajudou a esquartejar. É, sim. A Matsunaga lá. É a ex do Matsunaga. O moço da pipoca. Ela roubou a sequestradora que namorava com a japonesa. Entendeu? Parece filme de. Mas aí, bicho. Pornô de Halloween, mano. Eles que se ajudem. Me ajuda aí! Eu vou me enforcar no próprio fone. Sobra tá enrolado no fio, velho. Mas olha, antes que eu me enforque, vamos falar de coisa boa. Vamos! Ah, mas isso é legal. Are you ready, São Paulo? Ah! Daqui a pouco até minha namorada vai mandar uma mensagem falando, a Richthofen casou e eu não. Eita! É bem provável, hein, velho? Muitas falaram. Mas aí você fala, tudo bem. Ela já tem casa própria, né? É, mas aí você fala. Verde. É, mas fala você que fala você assim, ainda tá providenciando. Ô, mano, mas fala assim, vai na cadeia e tenta sorte. Não, mas eu vou falar pra ela, ela já tem onde morar, ela come e bebe de graça, toma sol o dia inteiro. É verdade. Cinco refeições. Tem que batalhar ainda pra conseguir isso daí. Que trabalhar pra acho que conseguir. É por isso que ela não aceitou lá o semi-aberto. Passar aí, lógico, vida boa. Não é, pelo amor. Você toma banho de sol todo dia? Eu não. Que amor, hein, mano? Pelo amor, você fica, filho. Oh, não tem deixa eu falar com você, onde você não tava lá, né, meu? É. Com o pijama de você. Lá 31 mil pessoas. Você viu que deu mais gente lá que no clássico, meu? Me fale agora sobre modinha. Ah, é? Deu mais gente que no clássico, meu. Me fale sobre isso, modinhas. Daí que eu fiz o Luiz fez gol, tá vendo? Mas foi mais barato. Mas e daí? Por causa disso. Isso aí não tem nada a ver, cara. Já fizeram mais barato e não foram. Não, porque tô falando dos modinhas. Tô falando, mais em conta, mano. Vocês não querem comparar, só um minuto. Vocês querem comparar o Palmeiras e o Corinthians com o São Paulo e Goiás? Não, é que deu mais gente. Não deu mais gente. 31 mil. Por isso mesmo, o Palmeiras e Corinthians, só um minuto. Não dá nem pra comparar. É um jogo de alto risco pro torcedor. O São Paulo e Goiás não tem risco zero. Para! Vocês estão ficando loucos. Vocês estão loucos. Mas aí tem um lado do São Paulo que foi e o outro não foi. Foi segunda-feira, 8h30 da noite. O São Paulo é líder de público no campeonato. Sim, isso é verdade. Mas não dá pra comparar um jogo com outro. Mas o Corinthians também tá praticamente empatado, você viu? O que difere são 56 pessoas. É a margem de erro. Mas, mano, não faz mais que obrigação, né? Arena Nova. O time tá lá na frente. Mas em termos de arrecadação aí, o Corinthians ele tá bem na frente do segundo. O segundo quem quer? O segundo é o Atlético ou não? Não sei. Vou pegar aqui a lista completa. Mas o Corinthians ele arrecadou quase 17 milhões, cara. Líquido isso, hein? Passou o trator ontem no Goiás. Conversei com o Luiz. 3-0, Luiz Fabiano. Você não tá mais conversando com ninguém. Pelo WhatsApp. Conversa pro WhatsApp. E agora... É, que o Muricy enquadrou lá o Luiz, né? Enquadrou, deu certo. Eu li uma entrevista do Muricy falando, ih, fica com esses papinhos em entrevista aí, não tem mesmo. Chega comigo e fala comigo, fala quando tiver bem, cumprir, treinar ali, aí joga. E já embora só falar, meu. Você entende? Por isso que nem ontem o ouvinte que entrou falou, acho que o Muricy é comum, etc. São poucos os técnicos que têm um amparo pra poder... chegar e enquadrar um jogador. E moral, né, pra isso. São poucos os caras que chegam lá e falam, eu enquadro mesmo. E pode. Você entendeu? Porque o cara tem o amparo da associação da imagem com o clube. É um torcedor do clube. Pouco não, muito. E o Muricy construiu muito bem essa história dentro do São Paulo. Ele pode. Com certeza. Fora o Muricy, olha, Malemar era o Tele, era o cara que podia fazer isso a qualquer momento. Tem envergadura moral. Acho que se contar, precisa, tem três. Precisa. Só três tem condições de enquadrar jogador. Você chega, por exemplo, hoje. Vamos supor, o Mano Menezes tá lá no Corinthians, e vamos supor que amanhã, isso é só uma suposição, chegasse lá no microfone das emissoras, chega lá o Guerreiro falando, pô, mas como assim... né? Estranha essa situação de reserva. Vamos supor que tivesse na reserva. O Mano não tem todo esse amparo que tem o Muricy. Aliás, o Mano mesmo. Acorda e estoura pro lado dele. Porque amparo não é só o diretor chegar e falar, não, está prestigiado. Tem o amparo da direção. Que muitas vezes isso fica só na oratória. E né? Dos outros atletas precisam que ampará-lo. Aliás, o grupo tá com o cara. Senão, derruba um elo. Aliás, o Mano Menezes, que segundo saiu uma lista aí dos treinadores, é o mais bem pago de todos que estão aí, hein? E eu? Vou pro Chetinho de Pau. Você não, você... 700 mil pedir pra ele. Não, você tá com... Você... E vou pro Corinthians. Você saiu a lista. Não, você tá muito abaixo. Não, mas eu vou... Você tá ganhando 300. Não, mas eu quero Chetinho agora. Mas será que essas listas são reais, cara? Ah, eu acho que é assim. Mas o São Paulo fez um bom jogo ontem, fez uma bela partida, fez o jogo ficar fácil, porque o Edson Silva abriu o placar numa bela cabeçada, depois o Goiás entregou uma bola ali na defesa que não se entrega no pé de um jogador como o Michel Bastos. Michel Bastos, pra mim, foi o melhor em campo. Com certeza. Três assistências, joga bola, né? Esse cara, hein? Tem muita gente comentando, falando assim, já temos um substituto pro Kaká. Eu entendo que não. Eu entendo que um time que quer disputar bem os títulos, ele precisa ter três jogadores de meio de campo, de armação, de bom nível, no mínimo de bom nível. Então hoje, com a saída do Kaká no fim do ano, São Paulo sim terá o Michel Bastos e terá o Ganso. Mas você precisa ter um terceiro nome. Gostaria muito que esse terceiro nome fosse o Bosquilha, que o Bosquilha tem potencial para isso. Bom jogo. Mas o São Paulo deve ir em busca de mais um nome para esse meio de campo, e aí teriam quatro bons jogadores e amadurecendo o Bosquilha. O Bosquilha é um ótimo jogador, é uma ótima promessa. Um jogador que tem tudo para ter um bom futuro no São Paulo. Agora, por outro lado, o São Paulo, no ano que vem, vai ter que enxugar bem aí a folha. O São Paulo vai ter que fazer belas economias para poder zerar o déficit que vinha sendo construído nos outros anos. Não se sabe o que vai acontecer no mercado do ano que vem. Isso é uma incógnita. Não se sabe se teremos patrocínios de camisa. Ou seja, é impossível você traçar um orçamento do clube com uma certa solidez, né? Porque uma coisa é se você tiver patrocínio, outra se você não tiver. Espero que o São Paulo consiga. Acho que o São Paulo não vai fazer grandes contratações. Deve ser aí na base de tentar trazer um zagueiro, um meia e um segundo atacante. São Paulo precisa muito de segundo atacante, não precisa ter nome, precisa jogar bem. Porque depender, ó, que você tem o Pato, tem o Kardec e o Luiz Fabiano, três atacantes. O ideal é que você tenha quatro bons atacantes. Quatro bons atacantes. São Paulo tem dois que jogam bem pelo meio, que é o Kardec e o Luiz Fabiano. E tem um que joga bem saindo da área, que é o Pato. São Paulo precisa de mais um jogador, na minha opinião, que jogue bem saindo fora da área. Porque quando você olha para o banco e você vê lá Oswaldo e Ademilson, tem muito torcedor que às vezes escreve, eu leio nos fóruns, falando assim, porra, o que o Muricy quer com a vida? põe o Oswaldo. O Oswaldo não produz nada. É verdade. O Oswaldo pouco produz. É muito ruim. Mas você já olhou lá no Banco de São Paulo o que, que tem melhor que o Oswaldo? Não tem. Se você tem o Pato machucado, tá com o Kardec e o Luiz Fabiano em campo, meu amigo, ou é o Oswaldo, ou é o Ademilson. Você não tem saída. Ademilson, Arlan. Então não adianta culpar o técnico. O cara é obrigado a trabalhar opções, né? Com o que tem. Tem que ter opções. Olha, eu vou te falar. São Paulo tá bem. Tá caminhando aí a passos largos aí pra conquistar a vaga na Libertadores. Mas mesmo na hora boa, eu gosto de ver aquilo que precisa ser consertado. Meu Deus do céu, Oswaldo e Ademilson. Cara, é enterrar a jogada. É enterrar a jogada. Meu Deus, diretor. Ataíde Gil Guerreiro, pessoa que eu não conheço, mas me parece ser um bom vice-presidente. Gustavo, que eu conheci. Se você ouve o programa, pelo amor de Deus, se livra do Oswaldo. Se livra do Ademilson. Faz qualquer negócio das Arábias. Se livra. Pelo amor de Deus. O Oswaldo foi uma enganação mesmo, né? Ninguém esperava isso. Acho que ele enganou muito com a história do Lucas e tal. Ele ficava pelo ali. Pelo amor de Deus. Então acabaram fechando com ele aquele contrato. Nossa. E tal. E ele, como aquela história, ele corre. Troca dois por um. Quiseram levar o cara. Não quiseram, o São Paulo não vendeu? Tinha um time interessado no Oswaldo. Não venderam. Ó, mas deixa eu falar, ó. Motinha e Sombra. Não tá na hora de vocês encamparem uma campanha aí pra que o Rogério não pare, velho? Não. Ah, velho, eu acho que vocês aí, como São Paulinos da mídia, aí deveriam fazer isso, cara. Então, quem gosta do Rogério não pode fazer. O Rogério, Sombra, ele tá com aquela cara, a cara do final do filme do Marley. Mas é lógico, mano. Deve ser difícil. Posso falar? O cara por dentro já deve estar chorando. Então, mas é que tá. É verdade, ficou confirmado contra o Liverpool a despedida oficial? Ainda não. Ainda não? Tá especulando, mas o problema é que o Liverpool não tem data. Mas o Rogério, ele tá bem fisicamente, Motinha. Tudo bem que você vai falar, mas parar por cima, etc e tal. Eu concordo, mas o São Paulo, Sombra, ele entrando na Libertadores, encerra até depois da Libertadores. São Paulo numa dessa não ganha Libertadores, fala, então não tem Mundial, não quero mais jogar. Encerro depois da Libertadores. Mas pelo menos vai ser aquele negócio emblemático, entendeu? É o que eu falo, é o que eu falo. Libertadores, Sombra, é aquele traje de gala. Você tem que usar um traje de gala. E pra usar um traje de gala, é melhor você estar com Ferragamo gasto do que com Vulcabrais inteiro. O que é um Ferragamo? Que porra é Ferragamo, porra? O sapato, velho. O sapato ali. Sapato bom. Sapato Ferragamo. Mas é verdade, Sombra. Libertadores é qualquer um. O Denis, você acha que não vai sentir, mano? Mas se o São Paulo ganhar Libertadores, mas se coloca, mas ele fica no Mundial, é isso? Se coloca o campeão da Libertadores, mas se coloca no lugar dele, mano. De repente, o São Paulo tem a possibilidade aí, de repente, chegar numa final de uma Sul-Americana e ser campeão, de repente. O Rogério vai se aposentar levantando uma taça e, muito melhor, vai parar no auge. E aí, ano que vem, ele passa pelo Paulista, Libertadores, acontece algumas coisas que a gente sabe que acontece, como aconteceu no começo do ano. Vai passar vergonha. Você tem razão. São Paulo precisa do Rogério. É verdade. Mas eu acho, se eu fosse amigo do Rogério, não tô falando como torcedor, falando assim, como se fosse uma pessoa para qual o Rogério pedisse uma opinião, eu falo assim, cara... Para. Porque você nunca sabe o que acontece. Esse meio de clube de futebol é muito complicado. Às vezes você fala, não, eu vou continuar. E chega no ano que vem, o nego olha lá no campo e ele fala, rapaz, nós vamos estrear aqui contra o Boca Juniors, vai jogar com o Ademilson e o Oswaldo. Ah, mas Sombra, o Rogério é aquele cara que ele tem uma carta branca, né, mais. Às vezes dá louca, esses caras de clube, às vezes dá louca. Mas tem que ver que você vai jogar. E a gente vê como o que vem acontecendo muitas vezes na direção do São Paulo, que fala-se demais... Né? E também não estou dizendo que o Juvenal também não andava falando demais. Teve o diretor que atacou o Rogério. É, a direção de futebol do São Paulo é uma incerta. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas é que está assombrado. O Rogério é um cara que tem carta branca. Que vem, vamos supor, olha, surgiu uma proposta vender o Pato, porque teve que vender, o Pato quis ir, etc e tal. Luiz Fabiano, expulso. Né? Aí você chega lá, estreia da Libertadores. Oswaldo e Ademilson. E o Rogério falou, não, eu continuo. Ele continua e é obrigado a ter Oswaldo e Ademilson. Vai correr na subida. Mas é porque eu não acredito nisso. Rogério na Libertadores, mas ele não joga. Mas ó, o negócio é o seguinte, eu não acredito nisso, Sombra, porque se você pega qualquer outro jogador, e eu falo do cenário do futebol brasileiro em si, ninguém tem a moral que o Rogério tem hoje dentro de um clube. Mas a moral Marcos não joga sozinho. Não, mas espera, calma. A não ser o Marcos, que jogava no Palmeiras, também é um cara que tinha moral... mas ele tinha moral com o elenco e com a torcida. Ele nunca participou da vida administrativa como o Rogério talvez participe, dando conselhos, porque com o Juvenal ele conversava moral, muito, entendeu? O Rogério, teoricamente, na minha opinião, é o jogador que atua no futebol brasileiro que tem mais moral com a diretoria do clube. Se o Rogério chega hoje lá no Aidarson, bate na porta e fala, presidente, o negócio é o seguinte, tô pensando talvez em retardar um pouco minha aposentadoria, caso São Paulo se classifique pra Libertadores, e acho que tem plenas condições, tanto pelo Campeonato Brasileiro, quanto com relação à conquista da Sul-Americana. Só que o negócio é o seguinte, eu quero saber com quem que a gente vai jogar o ano que vem, quais são os jogadores que a gente vai ter no plantel, quem que vem pro lugar do Kaká. Eu duvido que o Aidar não dá satisfação pra ele. Ele vai falar que vai fazer um time competitivo, mano. Ele vai falar isso, vamos tentar trazer o que há de melhor. Então, mas é que tá, Sombra, ele não precisa decidir agora se ele vai jogar ou não. Mas ele fala, se houver a possibilidade de ter um time que eu acho adequado, pra que eu possa estender um pouco mais a minha carreira, eu quero estender. Mano, você teria que acreditar no dirigente, mano. Não precisa. Ano passado Rogério falaram isso pra ele, mano. Eu acho que esse dilema ele já viveu ano passado. Lógico. Disseram que ia ter um time bom. No começo do ano era um time horroroso. Horroroso. Foi, melhorou no meio do Eu, como torcedor, falaria pra ele, Rogério, por favor, não pare. Eu falaria pra ele, não pare. Não, mas, ô, Mota, mas com relação agora, ao elenco assim, de São Paulo... Pensando assim nele, eu falaria pra ele, para, cara. Pensando de maneira razoável, Sombra, nesse elenco do São Paulo, é jogadores que podem sair, talvez, no final do ano, coisa que eu acho muito difícil também, porque não é a principal janela europeia, mas, o Kaká, que ele vai ter que ser devolvido pra ser bom. Vai ter que ir de qualquer jeito. O Luiz Fabiano, que é aquele negócio que sai, não sei se fica, enfim. Mas São Paulo hoje não é extremamente dependente do Luiz Fabiano. Não, hoje então, não. Eu acho que, o Ganso vai ficar, que é um dos jogadores protagonistas do São Paulo. Michel Bastos também vai ficar. Sim. A dupla de zaga vai ficar. Entendeu? Eu acho que o São Paulo... Mas também na dupla de zaga como o quê? Não, é uma dupla de zagueiros. É uma dupla de zagueiros ali que eu acho sólida. Eu não acho o Antônio Carlos ruim, eu não acho o Cabeção ruim. Mas eu vou falar, o Cabeção, o Edson Silva, todos os méritos, eu acho que ele tá jogando muito bem. Que não é nenhum Dario Pereira, mas ele nunca mais comprometeu desde que ele voltou a ser titular. Ele não vem perdendo, ele vem jogando bem. Na bola aérea só. Exatamente. Agora, o Álvaro Pereira é um outro jogador que é importante pro time de São Paulo. Vai ficar. Mas acho que vai embora o Álvaro. Não acho. No final do ano não sai. A Inter de Milão pediu pra talvez... A principal janela não é agora. Mas, mano, o seu discurso todo, ele vai de encontro àquilo que o torcedor de São Paulo quer. Você não tenha dúvida disso. O seu discurso é perfeito com o pensamento do torcedor. Claro. Pela paixão. Mas acredite, velho. Na cabeça do Rogério Ceni não passa e não pode passar mais isso. Não pode, porque ele vai parar exatamente quando todo ele mundo estiver pedindo para ele não parar. Ele não vai correr o risco de passar por esses apuros que ele tem passado aí nos últimos 2 anos, cara. Entendeu? Criticado, né? Até às vezes... Demasiado. Ofendido. Né? Pela mídia. Qualquer erro dele é o cara que gigante, só ajoelha. É o cara que já tá na hora de parar. É o cara que já não tem mais. Eu acho que o Rogério esteja muito preocupado com isso, viu, RG? Ele tá preocupado em parar na boa e tem razão. É um cara que ontem mandou um chupa pro Giggs. Mandou um chupa pro Giggs, é verdade. E tem que parar realmente esse ano. Porque o que ele fez esse ano, ele tem que parar mesmo. São Paulo que joga contra o Emelec quinta-feira no Morumbi e depois no fim de semana contra o Santos. Obrigado ao Santos, não sei se o São Paulo vai ganhar, óbvio, é um clássico, mas o Santos vendeu o jogo para Cuiabá, e é bom pro São Paulo agora. Não é São Paulo e Criciúma? São Paulo e Criciúma. Depois ele viaja pra... Depois é que vai jogar. Ele vai a Quito e depois... Mas é Criciúma o jogo. É em Criciúma o jogo, é verdade. Aí ele viaja já para Quito. Aí ele vai para Quito e depois para Cuiabá. São Paulo joga aqui... Tem que ganhar esse jogo aí. Sábado, quinta e domingo, é isso? Esse jogo domingo. Vencer de qualquer maneira. Domingo. São Paulo pode rebaixar o Criciúma, velho. É mesmo? Mas o jogo é em Criciúma, em São Paulo. Não, mas se ganhar, acho que isso. Jogo difícil, mas São Paulo ganha. O Data Domênico diz o quê? Acho que é uns 4-0. Até agora é difícil nem ser. Você sabe por que eu acho que o São Paulo ganha o jogo? Porque eu acho que o São Paulo não ganhou um jogo desses desgraçados de Santa Catarina. Tem que ganhar um, né? 30 pontos. Porra, cara, agora começa a fazer diferença. Ganha esse jogo. Aliás, nada a ver. Desgraçado a gente fala de brincadeira, né? Eu falarei de uma maneira figurativa, né? Não tem nada a ver. Aliás, gosto muito. Então vamos. Santa Catarina é da hora, muito. Porra, Santa Catarina é um belo estado. Legal. Adoro Floripa, mano. Imito o Paulo Baier está no Criciúma. É isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Peugeot 308, com teto panorâmico e mensais de R$690, venha hoje dirigir o seu. Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional, inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Palmeira, vamos a vocês aqui, ó. Ah. Palmeira, que estamos com a semana tranquila. Quer dizer, vocês estão com a semana tranquila. Não, se inclua, senhor. Mas está mesmo. É domingão, às 20 horas, tem parada duríssima contra o Bahia. Tá, o Vardinho vai estar com edema. Não, edema aí, mas não deve ser problema para esse jogo. É no bumbum? É, em cima do bumbum. Em cima do bumbum. É, exatamente. Na região do crocs. Isso aí, o Palmeira tá tranquilo essa semana, viu, Domênico? É focar no jogo de domingo aí. O Henrique não joga também, não sei. O Henrique não joga. Mas falou. Henrique, isso é pro, não joga o Juninho nem o Henrique. Volta o Cristardo. Né? É. E é isso aí. Jogo bem difícil. Deve jogar o Mazinho. E jogo aí pro Palmeiras de 800 pontos, né? 800 pontos. O Palmeiras tem que ganhar e deixar o Bahia lá embaixo. É isso mesmo, eu também acho. Porque senão a coisa tem gringola. E dá pra ganhar do Bahia. Bahia de Kleina. Clina tem que vingar. Ô, Dodô. Dodô, não é fácil não, hein, Dodô? Não, não é fácil não. Eu acho que não sei se todos os times de São Paulo, quando foram lá, ganharam do Bahia, não lembro. O Kleina, apesar de tudo, ele faz um bom trabalho no Bahia. Diante de toda a fraqueza do Bahia, mas ele conseguiu dar uma consistência tática no Bahia. Copa do Brasil, vai jogar agora. Será? O São Paulo jogou lá, ou o São Paulo com o Bahia? Jogou, venceu por 2-0. Na volta da Copa. É. Venceu? Venceu. Venceu por 2-0. Santos ganhou, Henrique? Não lembro, o Santos não lembro. Bahia lá? Santos e Bahia lá, acho que o Santos ganhou aqui do Bahia. O Corinthians empatou lá, 0-0, acho. Não, o Corinthians vai jogar. Acho que empatou. O Corinthians não, ganha... o Corinthians ele já jogou. Então, na Copa do Brasil, o Corinthians engavetou o Bahia. Agora, o Campeonato Brasileiro, acho que ainda não jogou. Copa do Brasil, Corinthians ganhou lá e cá, né? É. Copa do Brasil, o Corinthians jogou. Ainda não jogou pelo Brasileiro, segundo turno. E no primeiro turno, nós empatou aqui, Dodó. É, empatamos aqui ganhando o jogo na mão, né? Não, não é? Né, vó? Resultado péssimo, né, vó? O degolador fez gol, aí deu um minuto... Queca. Bobagem daí. Do Bahia, o Queca fez empatou. O queijo, avô. É, empatou. É, mas o Palmeiras tem que ganhar esse jogo aí, hein? Tem mesmo. Se o Palmeiras jogar do jeito que tá jogando aí esses últimos jogos, acho contra, que ganha também. Contra Cruzeiro, contra o Corinthians, dá pra ganhar sim do Bahia lá. Domingo, esse jogo tá aqueles 3 pontos, daqueles 12 que você falou que restava? Exato. Tá ali. Um dos 3 pontos dos 12 estão ali. Olha só, tem 7 jogos, Portuga, de novo. 4 jogos que dá pra ganhar. Relativamente fácil. Que nervoso. Né? E desses 4, 2 fora e 2 em casa, um deles é esse do Bahia, e 3 jogos difíceis. E aí, se você conseguir ponto, é que nem o Cruzeiro e o Corinthians. Conseguir ponto, beleza. Tá, vai somando, né? Que nervoso, hein, Dodô? Caso contrário, fica difícil. É, mas, olha, honestamente dizendo, ô vovó, oi. Eu achei que nesta altura do campeonato, o Palmeiras estaria numa situação bem pior. Juro, o que é bem pior na Série C? Tem pior é tipo, ou na zona, ou uma pra sair, um ponto. E o Palmeiras tá 3 pontos fora, né? Com algumas agremiações aí no meio, podendo também entrar. Então, acho que eu quando eu tava lá atrás, lá antes desses jogos difíceis aí contra o... Pai, antes do Grêmio, eu já achei que a coisa tava bem pior. É, depois do Goiás. Eu achei que a coisa estava bem pior. O cenário, há 2 semanas atrás, era duro. Perturbador. Perturbador. Você acha que cai ele não é Dodô? Confortável, mas ele ainda é difícil. Não, eu acho que agora não. Acho que do jeito que tá jogando, pelo que eu vejo jogando, do jeito que... se continuar nessa pegada, não cai, não. Olha, eu tô tomando 3 chá de boldo por noite. Dodô, se fosse um médico, eu falaria assim, está estável. Eu vou injetar chá de boldo. Mas eu vou dizer, tem que jogar bola. O estado é ruim, mas está estável. Apesar de jogar bola, hein? Se eu tivesse na situação de vocês, como foi o São Paulo um tempo atrás, eu ia falar, meu, era calmante demais, cara. É chá de boldo. Meu Deus do céu. Brincadeira. O sombra esvaziava a farmácia. Tudo bem que vocês já foram amaciados 2 vezes com essa situação. Ah, mas aí é pior. Mas eu vou te falar. Não tem essa amaciada. Credo. Ano do centenário dos caras sombristar estádio novo. Então é uma informação aqui do Palmeira. Tá tendo agora lá uma reunião entre W Torre e Palmeira. É, né, pra ver se mesmo vai ser o dia 8. 8 seria contra o Atlético Mineiro. Atlético, né? Mineiro, vamos ver se é. Quer dizer, tá tudo pronto. Tomara que não seja, viu? O Palmeira tem até quinta-feira pra informar a CBF se quiser fazer a mudança do Pacaembu pra Arena. É que existe um impasse aí, ô Bento, porque o Palmeiras ele gostaria de fazer a estreia do estádio aí com capacidade total. Sim. Mas antes você precisa fazer um jogo teste para que você possa... Foi feito esse jogo teste. Então, não foi, Domênico. Você precisa colocar uma capacidade aí de umas 30 mil pessoas. Exatamente. Para saber com relação à vazão das pessoas, com relação às saídas de emergência, etc e tal, para ver se é viável você colocar uma capacidade total. E o Palmeiras ainda não tem o planejamento de fazer isso. Mas é um grande absurdo, na minha opinião, se o Palmeiras deixar, por exemplo, um show do Paul McCartney abrir oficialmente o estádio novo. Mas eu li hoje, mano, que o bombeiro liberou o laudo pela lotação total. Li agora à tarde. Li agora à tarde que tinha sido liberado. Porque quando você vai fazer uma liberação de um estádio assim, você precisa fazer um evento teste. Tanto é que o Corinthians, antes de liberar a capacidade total, que era pra Copa do Mundo, fez os três, né? O Corinthians teve que fazer alguns jogos, inclusive o último deles aí que houve uma inversão de mando contra o Botafogo, foi o último jogo do Corinthians antes da paralisação da Copa do Mundo. É, precisaram fazer esse remanejamento da tabela pra que esse jogo fosse em São Paulo, pra poder colocar a capacidade total e saber como é que seria numa Copa do Mundo. Mas isso é uma exigência por parte de quem se fazer esses jogos testes? Ou é porque é aconselhável fazer para você entender na época como foi a é FIFA, o funcionamento? Né? É aconselhável. Na época a FIFA pediu isso pro Corinthians. Porque na época esses jogos testes eram uma exigência da FIFA. Pro Corinthians. Não era, mas eu acho que o Contru e o Corpo de Bombeiros também exigem que se faça alguma coisa do tipo. Será aí que eu sinceramente não sei, viu, mano? Acho que existe o legal Palmeiras, sabe o que seria? Que seria até prudente, viu, Sombra? Se os bombeiros deram um aval... Eu lia pelo menos... Se os bombeiros deram um aval, como o Portuga tá dizendo... Então você já pode fazer um evento para a capacidade que está lá, porque as condições técnicas foram avalizadas pelo corpo de bombeiros. E né, outra, cara? Mano, vou falar uma coisa, eu não ia falar isso na hora, mas vou falar o que eu penso, é o seguinte. Não, vou falar o que eu penso. Pro Palmeiras, eu acho que seria legal estrear essa arena, sabe como? Na última rodada, fora de perigo de rebaixamento, contra o Atlético do Paraná. Contra o Figueirense, pra fazer não. Festa. Pra fazer festa. Se você estreia contra o Atlético não, né? Mineiro, ou estreia contra um time aí que tá precisando, e o Palmeiras, longe de estar livre de rebaixar, pode ser um grande mico. Eu acho que o Palmeiras deve fazer uma estreia. Tem mico, rapaz, tá de brincadeira. Se perder, se cair, o bom mano, soldado não escolhe a guerra, mano. Hein, Domenico Gato? Lógico que é, mano. Lógico que é. Quem falou isso, mano? Eu acho que teria... O Mandela. Não foi Mandela porra nenhuma que falou isso. Você olha, o Mano agora... Ele imputa a frase pros outros. Ele tem hábito imputar as frases. Imputar frases pra louco, personalidades velho. Aí, olha. É. Parece as pessoas do Facebook que faz isso, né? É verdade. Se ninguém sabe se é verdade ou não, o cara acredita. Você é um Cláudio Zaidão. Zaidão sabe vai, das coisas. Você fala, sim, daí o Zaidão... Hoje vai ter um monte de gente que vai no Outback jantar, porra, você viu? O que o Mandela disse? O que o Mandela disse, né? Não, alguém vai mandar hoje num jantarzinho no Outback, vai mandar o bom soldado não escolhe a guerra. Aí o nego fala, ei, você tirou isso da onde? Não, Mandela que falou. Logo Mandela, né? Que era um cara um guerrilheiro, né? Que humano, e é que inventou essa porra. Tem o dicionário manganês e o dicionário manês. É, o manês. É verdade. Mais alguma coisa do Porks? Do Porks é isso aí, só. É isso aí. Então tá bom. Vamos falar de HDI Seguros. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Rapaz, você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? Nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. E aí, seu Bento, continuando. Vamos aí. O Santos, que tem o jogo mais importante essa semana, hein, Gê? Amanhã, todo mundo né? joga no final de semana, mas amanhã. O Peixe vai até Atlético, mas não lá no Horto, né? Em Mineirão. Cruzeiro, desculpa. O Atlético é o jogo é o da Flamengo. TV, né? Jogo da TV pra faz cá. Faz tempo que a Globo mas não mostra o Santos, né? Olha, o Santos, eu não lembro a última vez que eu vi o Cadê Machado na Raul do Santos. É, mas né? é um jogo normal, né? É um jogo que tem atrativo. Tem apelo, tem né? atrativo. Você tem o Cruzeiro aí como líder do Campeonato Brasileiro. É uma decisão, né? Praticamente aí, pra ver quem... Se o Cruzeiro segue aí na Copa do Brasil, se o Santos segue na Copa do Brasil, eu espero ser um jogaço, cara. E vai ser muito importante, sim. Pena que o Giovani... Machucou, né? Tá fora, né? Mas tem que ir com o que tem. Como diz o Mandela, segundo o Mano... Quem você colocaria? E você colocaria na nessa... Não colocando o pé de galinha, pode escolher qualquer moleque é o pé lá. De galinha, mas você não gostaria de um trio ofensivo? Robinho, Damião e Gabigol? Ah, mas precisa... talvez... Vai jogar nesse jogo então, o Rildo, viu, RG? Vai jogar o Rildo. Ele vai fazer... Rildo, então, Gabigol Rildo. E Robinho. Eu não gostaria que fosse o Rildo. Rildo, cara de você Edson. Gostaria que fosse quem? Não, eu não gostaria que... Não é que não fosse, é que ele começasse. O Rildo não é jogador para 90 minutos. Eu gostaria que o Rildo ficasse de boa pro segundo tempo. Mas, né... Ele opta aí pelo Rildo, então é porque, como diz o Muricy, vocês não assistem treino. Então, vai botar o que deve ter treinado melhor. Agora, a notícia mais importante hoje é que parece que as coisas começam a clarear, né? Tem aí um patrocínio para 2015. Porra, até que enfim, hein? Santos acertou um patrocínio... Uma marca de smartphones, né? Isso. É, se não me engano, acho que é a terceira no mundo. Mas é até o final do Brasileiro, não é, RG, que eles fecharam? Não, para 2015. É? 2015. Eu tinha lido que era até o final do Brasileiro. Não, eles vão final fazer... do Brasileiro e Copa do Brasil. Não, será? Eles vão fazer... Já é pontual agora. Tem umas ações, sim, mas o contrato, acho que é a partir, começa a partir de 2015. O lance dá que é atual fim de 2014 com possibilidade de prorrogar. É, então, mas me parece que isso já está bem adiantado, segundo notícias que correm, que para 2015. Agora, o pontual é agora, até o final do campeonato. Tem que ver a fonte certa, né? Ó, o que eu sei é que o patrocínio vai ficar na camisa, né? Oi, Pretzel, boa noite, boa tarde. Tem essa informação forte. O patrocínio vai ficar na camisa, vai né? Vai ficar na camisa. Ah, então podem depois... Mas que belo jornalista. E você hoje estava bonito no meu programa, eu vi você. Com a informação correta. Bom, obrigado. Mas espero aí... Bonito pra caramba. Espero que fechem, né? Porque tá precisando um turuzinho lá, né? Pô, tá mesmo, né? Lá? Tem muitos lás precisando, viu, velho? Lá tá atrasado as São muitos lás precisando, é. Tá atrasado. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Hello Food. Tá procurando delivery? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um hello! Também BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Coringão, mano, Coringão. E o dia de hoje é muito especial, você corintiano. Quando morrer, não vai precisar ir parar aí no quarta parada. Brincadeira, hein? Brincadeira! Isso é muito louco, mano. Vai ter que ser o cemitério grande, que os caras vão morrer, hein? Mas, ó... Seu Bento, seu Bento. É. Nós já sabemos onde o Ben já vai ser enterrado. Serviço legal, funerário, véio. Inclui os seguintes itens. Vai, vamos lá. Não, explica primeiro. Primeiro eu vou explicar, então, mas antes você fala isso aí. Cemitério do Coringão, 40 quilômetros de distância, região de Mogi das Cruzes. Tá com a Coxetuba ali. Ali do lado de Mogi. Então, ali então vai ser... Você vai no velório e toma 8 multas. Exatamente. É bom pro morto, que só vai, não precisa pagar, né? Ali do CT dá 10 minutos. É, rapidão. Entendeu? Então, Mogi é logo ali. Então é isso aí, RG, agora o serviço como é o serviço... Não, mas antes da RG passar isso daí, ô RG, antes de você passar a informação aí do que vai cobrir aí o enterro, o negócio é o seguinte, velho. Eu acho a ideia muito legal. Não, pode ser. Mas Boca tem um cemitério em Buenos também. Aires. Também. Eu acho essa ideia cemitério muito legal. Primeiro, seu vizinho de Campa vai ser torcedor do mesmo time. Não vai ter aquela briga de cadáveres. É verdade. Briga de espíritos. Tá certo? Não existe. Se eles quiserem assombrar, eles podem assombrar ali à vontade. Todo mundo corintiano discutindo futebol, time, etc e tal. É verdade, gente. Eu tô falando sério. Eu gostaria, RG, de fato e sinceramente... ser enterrado num cemitério assim. Você tá manifestando um desejo seu futuramente, é isso? Tá gravado. Eu gostaria, cara. RG, então... aquele ditado que diz, no fim, todos vão pro mesmo buraco, é mentira. É mentira. Não, e tem segundo o mano, quem falou foi Mandela. Essa frase já é sua. E tem um outro detalhe. Foi Mandela que falou essa? E tem um outro detalhe. Até depois de morto, eles não perdoam o rival. Incrível, cara. Ah, é? Vai ter zoeira contra os... O serviço funerário inclui... os seguintes itens. Mas Afonso, sério ou você tá zoando? Não, sério, é por sério? Aí que eu tô vendo aqui. Sério. Então, tá bom. Painel do Corinthians. Legal. Urna com adorno personalizado Violete. E com bandeira por cima. Boa. Além de uma coroa de flores, eternamente Corinthians. Sim. Obviamente, sem folhas verdes. Apenas preto e branco. Sem folhas verdes? Ah, legal, folhas legal. A coroa de flor não tem verde. E a bandeira entregue aos familiares do encerramento da homenagem. Explica a página. Convenção velada ao rival Palmeiras. Não, mas é verdade, velho. A ideia é muito bacana. Eu acho legal, cara. Não vai dar folha verde, velho. De verdade, é uma coisa que você, por exemplo, infelizmente, qualquer pessoa no mundo. Infelizmente, qualquer pessoa no mundo vai ter que encarar um dia esse fato. Sim. Que é a morte. A única certeza que você pode ter na vida é que você vai morrer. Cara, eu não vou morrer. Mandela disse. Mandela já disse. Morrer, ele falou isso antes de morrer. O negócio é o seguinte, com relação a esse episódio, eu acho legal, porque, por exemplo, já que a única certeza que você tem na vida é que vai morrer, eu acho que o clube ele pode explorar. É uma forma também de marketing. Você acha que o Benja vai comprar uma canta? Ah, o Benja não, porque ele é fresco. Vai, né? Não, ele é lá em Itaquá? Mas posso falar, isso aí vai dar lucro, porque pra morrer é caro, hein, velho? Não, mas eu acho que é legal, um peão de cair morto, por mais, eu passei por violência na família, é dinheiro. Mas, parceiro. Ó, por mais que vocês estejam querendo ironizar e brincar... Não, imagina. Mas é verdade. O RG foi... Eu li a notícia. Então, mas você falou com ar de ironia. Não, com ar não. Eu percebi ironia no seu, na sua explanação. Quero mais que o buraco de vocês tenha 14 centímetros. O negócio é o seguinte. É com relação ao... O seu deve ter mais, velho. É verdade. O seu dá pra plantar um pau Brasil. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Eu acho que é uma alternativa a mais aí pra que o clube possa arrecadar. Porque é um negócio que é um mercado que jamais vai acabar, Regi. Você não tem a dúvida. Esse sim é um mercado que não tem recessão. Esse é um mercado que não tem problema. O cara que explora aí funerária, essas coisas do tipo, Domenico Gato. Véi, isso aí o cara ganha mó dinheiro. Porque é um mercado que nunca vai estar ruim. Por exemplo, em janeiro ou em dezembro é a mesma coisa. Verdade, não tem essa gente. Por exemplo, o panetone em julho você não vende. Agora, caixão você vende. E outra coisa, nessa hora que você tá desesperado, você assina tudo pra é verdade. Eu só fico chateado. Eu só fico chateado com as almazinhas aí brigando por causa da flor. Mas eu gostei disso. Aí, o dia que eu virar pó, meu, eu quero ir pro. Não. Fala, calção. Não, o dia que eu virar pó. Você virar o quê? Não, o dia que eu virar pó, meu. Cuidado. Eu quero ir pro cemitério do Mas se você virar pó, mano, você não vai ser enterrado, vai ser cremado. E uma outra informação. Vai queimar. É verdade. Com relação aí à renda e público, Sombra do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o time aí que tem o maior faturamento, né? O Corinthians arrecadou aí quase 17 milhões aí líquidos. Certo. Deu 16 milhões 839 mil. O Cruzeiro é o segundo com 13.500. Vou arredondar aqui. 13 milhões. 13 milhões e 500 mil. O Inter de Porto Alegre, ele tem 8 milhões e 700 mil. O Grêmio é o quarto com 7 milhões. O São Paulo é o quinto com 6 milhões e 600 mil. Certo. Vou colocar aqui o Sport também, que é um time que merece, porque não tá entre o eixo Rio-São Paulo, etc e tal, entre os maiores clubes brasileiros, mas o Sport aqui também, ele tem uma posição aqui que não é o top de linha, mas por ser o Sport, é muito bacana, velho. O Sport hoje é o sétimo, com 3 milhões, quase 3 milhões e meio. Então eu acho que é bacana, cara, esse faturamento líquido dos clubes com relação ao Campeonato Brasileiro. Você pega aqui, ó, o último, que é o Santos, RG, que é o vigésimo aqui na lista, sim. Ele tem um faturamento de 813 mil, cara. É pouco, hein? Ô, velho, é isso mesmo. 813 mil líquido, cara. Isso é resultado das rendas, velho. Mas que dá? Não, sim, sabemos. É? Mas o que acontece? O torcedor santista abandonou? Não tem ido, ué. E a média de público aqui do Santos, RG, é de 8.560 por jogo. Isso é reflexo de campanha. Você não tem a dúvida disso. Agora, o que tem que pesar também, você vê... É isso que eu fico imaginando. Imagina a situação do Santos financeiramente. Se o Corinthians, com toda essa arrecadação, vem a público e divulga que fechou com um déficit de mais de 40 milhões, sim. Você imagina o Santos. Ah, mas como o Corinthians é tem na conta ali, né, RG? Uma série de jogadores ali que foram infelicidade. Alexandre Pato. Mas tá na conta. Mas, óbvio, mano, o Santos também tem essa infelicidade. Pagou 40 milhões, porra, no pé de galinha. Mas ainda existe uma perspectiva de venda do Leandro Damião. Não existe? Sabe por quê, RG? Não, aí que tá. Só se fizer o DVD amanhã. Se não se esqueçam que a empresa aí que teoricamente é dona do Damião, que é a Doen, ela tem carta branca num monte de clube inglês aí, inclusive espanhol, acho que italiano também tem alguma coisa. Mas depois colocaram o Elton Paulista. França tem. O Elton Paulista no West, mesmo que foi só pra fazer teste, deve ter jogado um jogador. Mas o Santos vai salvar um pouco a lavoura, RG. Futebol é muito daquele QI, viu, RG? Quem indica? Principalmente se o Santos for pra final da Copa do Brasil, essas rendas devem. Deve dar um plus aí, né? Pelo amor de Deus. Vamos aguardar, mas, porra, a diferença do Corinthians aí, que é quase 17 milhões aí pro Santos, que é 800 mil, porra, é um absurdo, hein? Ah, e falar em morte e enterro, mano. E falar em morte e enterro, rapidinho. E só, RG, só pra fazer um parênteses ainda também na colocação do RG, O Corinthians RG, com esse faturamento que tem aqui na Arena, ele tem um fundo que administra essa grana, porque é para pagar o estádio. Sim. Esse déficit que o Corinthians apresentou aí não tem a ver com a Arena em si. Não conta esse dinheiro. É a parte do futebol. Esse dinheiro aqui, ele tá vinculado, vinculado aí a um fundo, que é para pagar realmente as parcelas do Corinthians. O dinheiro do estádio é do estádio. É outra coisa. Não tem nada a ver. E por falar em enterro e morte, o enterro oficial para os interessados é hoje. Português joga hoje 7:30. Português de quem? Oeste de Itápolis, no estado dos Amaros. É até bonito, que é interior. Parece que ele, uns serão enterrados em Itaquá. Outros em Itápolis. É um estádio que lembra aquele cemitério de 90. Então, é hoje. Matematicamente, se perder... É hoje, cai hoje. Que horas que é o jogo? 7:30. A gente vai informando os gols do Oeste. Quero narrar o último gol da Luz. Não, você vai narrar os gols. Não vai fazer gol. Vai o Oeste fazer. Então, hoje, enterra. Aqui jaz. Parabéns a todos. É verdade, né? Infelizmente, né? Sim. Não vejo perspectiva, Sombra. A Portuguesa vai ficar mais ou menos como é o Juventus. E vou te dizer, a Portuguesa tá tão mal que nem na Rede TV não ela vai passar, hein, Balanço? Não vai, não vai. Filha, nossa, cara. Era Rede Vida e olha lá. Rede Vida, aquela transmissão com duas câmeras. Bugiado. Transmissão bugiada. E com um gerador de caracteres que foi usado pela TV Tupi. O Sombra, na Rede Vida, o jogador vai com a GoPro no campo porque não tem câmera mesmo. GoPro na cabeça. Sabe quantos jogadores em campo? 42. Dois, porque tem a sombra de cada um, que é a transmissão, e o narrador é aquele: eu vim transmitir a minha emoção! Oh. Rede Vida, CSA e Portuguesa hoje, junto com você da Rede Vida. Esse Gabriel Dias, tem um jogador lá no meio de campo que chama Gabriel Dias, não tem? Não, o jogador que vai pro Palmeiras. Não, mas tem o número 10 lá, Balada. Como é que chama ele, Gabriel Balada? Gabriel Xavier. Esse aí é tapa na peteca, hein? Esse cara aí é chumbada no bigode, não, hein, posso falar. Pode trazer. É bom jogador. É o único que salva. Chama Gabriel Xavier. É um meio, é um barbudinho. É o único. É bom. Muito. Isso aí é chapiscada no charuto, viu, mano? Eu quero ver num time grande. Mas ali, no meio daquele monte de dementes, que o time da Portuguesa só tem. Ah, não. Não dá. Ô, Mota, é um time que tem 14 pontos atrás do primeiro que sai da zona de rebaixamento. Ganhou 3 partidas. É um time parece time de sessão da tarde. Um monte de moleque idiota que tenta ganhar o campeonato. Só acontece em filme. Esse Gabriel Xavier parece ser... E o Santa Cruz subiu pra Série B? Santa Cruz tá brigando. Fortaleza. Pra Série D, sim. Série B, Balanço. Diga, só lembrando que o Neymar foi indicado aí, né, Bola de Ouro. E o Santos torce aí pra ele ficar pelo menos entre os três ali, né? Que ganha um dinheirinho. Ganhando um turuzinho também. Turu a mais. É o único brasileiro, hein? Que ganha um turuzinho. Não sabia, não. E por falar em morte... Por falar em morte, hoje faz 10 anos que o Serginho morreu, cara. Foi ontem, né? Foi ontem. Muito bom, garoto. A gente tava lá na sombra. Isso é mentira, garoto. Não, mas a gente tava lá, Serginho. Sim, pô, é que absurdo. Eu vi uma matéria aí referente ao seguro que a família ainda tá esperando receber. Ainda? Caraca. Sacanagem, velho. A família do Denner até hoje não recebeu, mano. O futebol, Sombra, que é movido por milhões aí. Os clubes aí são todos aí bem estruturados, ganham uma baita grana da TV. Deixar a família passar necessidade, velho. A família do Denner tá pra receber, mano. Quantos anos depois? É assim, minha vida, velho. Mas é que tá, com relação ao Denner, Sombra... Como diria o Zé e não o Mandela, é de cagar. É, mas é verdade. Bruxo. Mas com relação ao Denner, ô Portuga, por mais que tenha sido uma vítima também, mas não aconteceu dentro de campo, entendeu? Não foi no local de trabalho. Agora o cara ali, Sombra, dentro do local de trabalho dele. É. Porra, a família ainda esperando receber uma quantia aí. 10 anos é muita coisa, né? Tá louco, cara. Olha, isso é Brasil, né? Veja que lá fora tem um céu muito azul, sim, tá calor, sim. Mas aqui dentro do estúdio tá uma temperatura boa. Ah, então, mas por quê? Aqui... Por que que tá? Por quê? Por quê, mano? Ah, porque a gente tem um ar-condicionado da Carrier RG número 2. O velhinho mandou bem. O Zé ligou na Polo Ar, velho. O Zé ligou na Polo Ar e mandou instalar 2 Carrier aqui no estúdio. Ó, que beleza. É. Quem atendeu ele foi o seu próprio Willis, né? Foi, mano. Ele mandou bem. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, amigão. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Sabe? Sabe? Eu sei que você sabe. Por quê? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. É o que eu falei. Agora esse cara é RG número 2. Esse senhorzinho simpático, gente boa. Sim. Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, cara. Esse é um monstro. Ele pegou a vovó Olímpia. É, ele era baixinho, mas era alto nas ideias, velho. Ele tornou a Carrier uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Esse cara é um monstro. Mais importante que o Santos Dumont. E pra você, amigo ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um high-wall de 9.000 BTUs. Olha que presentaço, hein? Um high-wall de 9.000 BTUs da Carrier. Pra ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz, que vai ao ar na sexta-feira, tá bom? Acessa aí, poloar.com.br, e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados... Você entra no clima, Basílio. Sobra só corrigindo aqui, Maradão. Diga, Silvio. É, quem subiu pra Série B foi o Mogi Mirim, Paysandu, Macaé e CRB. Beleza, e grande Macaé, olha aí. A Rede TV transmite a Série D todo domingo, 5 da manhã, Maradão Vivo. Então, a Série D, candidato, hein, Maradão. Falar nisso, o Romário foi eleito presidente Do América. Do Ameriquinha? Sim. Tem que desistir nessa parada. Senador e presidente do América. Deixa eu falar, o cara falou em Macaé. Tá. Macaé não é o cara que sai com macarrão? Macaé, macarrão bruno. Macaé é aquele negócio onde os negros saem deitados quando o macarrão é isso aí, Macaé. É isso aí, Sussumba. Olha, hoje é dia de ouvintes virgens participarem. Então, se você nunca entrou ao vivo no Estádio 97, é sua vez de ligar e participar aqui com a gente. O telefone é 3284-7097. E temos torcida Peugeot Estádio 97 para Corinthians e Coritiba. Quem ligar e disser eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, ganha sua vaga com toda a mordomia e patrocínio da Peugeot. Você vai em ônibus da Peugeot, da Porta da Energia 97 até o Itaquerão, e o ônibus, com ingresso pago, pega você lá na porta, traz de volta até a porta aqui da Energia 97, tá bom? Torcida Peugeot Estádio 97, aquela mordomia, participe! Vamos aos ouvintes. Ouvintes virgens, 3284-7097. Oferecimento do Grupo S, o nome construído com história. Também de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça Outback, happy hour no Outback, é muito mais divertido. Toca as drobal. Ai. Alô. Alô, quem fala? Anderson. Anderson. Fala aí, doutorzito. Beleza, Anderson, tudo tranquilo? Doutorzito. Graças a Deus, tranquilo, rapaz. Consegui, baralho! Truco, porra! É Anderson. É isso mesmo. Boa, meu velho. Anderson. Anderson Coelho. Coelho. Isso. É só isso, né? Graças a Deus. Tá bom. E quantos anos você tem, Anderson? 3.7, RG número 2. RG e agora, hein? Hoje, 3.7 hoje. Hoje, né? Hoje. E hoje. Agora, e agora a casa caiu, velho. Por quê? Caiu, caiu. Ah, não posso falar, não. É mesmo? Por quê? É o que eu tô lembrando. Mas não, do que você tá lembrando? Eu vou falar. Fala, RG. Pode falar, RG. Não tem problema, não. Do coelho chupador, velho. Piada do coelho chupador é a melhor piada que tem. Você não lembra? Hora, pô. Gostei disso aí, irmão. Boa. Não, do coelho chupador. Coelho chupador é a melhor piada que já teve nesse programa, ai, Sombra. Ai, ai, ai, ai. Porra, velho. Duas piadas que estão na história. É que é pra resort, né? Pra resort e pra show. É a piada do rato e do coelho chupador, pô. A do rato é uma das mais requisitadas. Eu também sou chupador, eu. Mas não é coelho, né? Então você faz que igual coelho. Você é um coelhão. Você vem mesmo? Você vem mesmo no estádio, cara? Dia 7 está confirmado. Ai, ai, ai, papai ai, vai ai. Chegar aí na 96. É, essa ô, voz. Ô, Catra. No meu ouvido. Dia 7. Dia 7. Catra, manda um abraço. Ele é seu fanzaço. Aí, Luciano, da Chame Táxi. Isso aí, manda um abraço. Meu filho também. Eles pulverizam o nosso programa aí na cidade. Então, dia 7, estou confirmado. Abelhinha. Vou aí falar do Mengão. Mas você vai trazer toda a rempa? Pode. Não cabe aqui no estúdio. Saber se cabe aí, né, velho? Tem mais estúdio aqui dentro. Se não couber no estúdio, cabe no Mota. Ai, não. Gostei. Já basta o Catra. Ô, velho, e qual que é o bairro aí que você mora? Jardim Nossa Senhora do Carmo. Cadê o Benjinha? Ai, ai, ai. Ô, Benjinha. Ah. Jardim Nossa Senhora aí do Carmo. Benjinha tá no trânsito. É um ridículo. Ah, é, mas é ridículo, né? É grotesco, velho. Vocês vão ficar sem a astúcia de Benjamin Bach passando o bairro onde ele mora. É isso aí. Tá certo. Tá bom. Tá bom, e o time, brother? todo poderoso Timão. Boa, mano, é nóis. Já comprou o jazigo lá, velho? Ô, Anderson. Já encomendou? Vamos negociar, né, mano? Ô, Anderson. Como é que é? Antes de mais nada aí, velho, você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Mano, só falar uma coisa. Que hora que é o jogo, cara? O jogo é às 9 da noite. Sábado eu tô de babá, né? 9 da noite. 9 da noite? Mas você precisaria estar aqui na Porta da Energia, na Paulista, às 7 da noite. Às 7 da noite? É. Isso significa que você teria que sair da sua casa lá pelas 6, talvez. Mais conhecido como 19. É verdade, que eu moro do lado do estádio, né? Mas, ô, amigão, qual que seria o motivo por você não ir? O empecilho. Então, meus filhos, né, cara? Minha esposa trabalha e meu filho fica comigo no carro. Mas quantos anos? Um tem 17, é autista, graças a Deus. Tem o do meio que tem 14 e minha filhinha de 1 ano e 6 meses, né, cara? Pô, fala pra tua mulher largar o trabalho, tá, meu. Tá certo. Porra! Faz tá um Pronatec que você vai se dar eu bem. Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Boa! Tá vendo? Falei que a mulher ia voltar no trabalho? Olha, lógico, mano. O cara vai... E outra, assim, vou dar um jeitinho, vagabundo. A mulher fica com aquele bico o final de semana inteiro. Mas, ó, tá na Bíblia, velho. Mas, ó, tá na Bíblia. Ah, o homem, quando não puder cuidar do filho, a mulher tem que ficar em casa. Não. Isso aí é bíblico, gente. É, o homem, quando fala, ó, eu tenho que ir no jogo, a mulher tem que se sacrificar em casa. Pelo menos você colocou essa na conta boa. Da Bíblia, não do Mandela. Boa. Olha, o Domênico, que é um cara gentil, ele sim. Podia ficar tomando conta das crianças do cara pra ele ir no jogo. Como assim? Quantas são? Não é mesmo? Vai fazer um serviço de babysitter do Dodô? Vamos aí. O Dodô vendo o jogo do Palmeiras. Já cuido da minha. Meu filho, todo corintiano, rapaz. Domênico é pôr o pé pra pinto. Só um minuto, Peppa Pig. Mas eu já cuido da minha filha. Vou cuidar do filho. Ele vai falar 500 palavrões, velho. O Domênico fala mesmo palavrões. A Peppa Pig é o seguinte. Eu falo mesmo. Chega de peso. Esse final de semana, no sábado, foi um pessoal lá em casa. Coitado. Coitado. Você tratou mal as visitas? Não, tratei mal, mas. Mais que eu tava curtindo o jogo, eu xingo mesmo. E quem estiver ali vai ouvir. Mas e as visitas? Eu não peço desculpa, não. Tô na minha casa. Mas não é isso, velho. Foram lá, são bem recebidos. Mas na hora do jogo, Palmeiras e Corinthians, você tá de brincadeira. É, eles na foram hora de visitar. Não dá pra você. Não dá pra assistir quieto. Eu sou um padre agora pra assistir jogo. Já normal, já não sou. Mas, Domênico, desculpa, foram visitas convidadas ou convidadas? Visitas que se ofereceram para ir? São sempre muito bem-vindas. São visitas muito bem-vindas para ver a minha filha. São todos bem-vindos. Não é o problema não é esse. O problema é que Palmeiras e Corinthians, meu amigo, não tem esquema. É xingar mesmo. Domingo, né? E o meu amigo tava trabalhando, eu tava vendo o jogo, ele nem vem. O meu amigo, o Didio, ele é corintiano roxo. Didio, grande Didio. O Didio é corintiano roxo e não foi em casa. É isso aí. Deve uma visita pra mim, Didio. Mas também se vai, também ia ter que pôr um cordão de isolamento, porque o cara é corintiano roxo. O cara grita, eu grito de um lado. E a vizinhança reclama, Domingo? Que se dane a vizinhança. Mas como? Você mora no domínio? Que se dane, e daí? Eu tô no meu. Na meu minha Domingo casa. Agora é candidato a síndico pra ninguém reclamar. Quero que se dane, eu quero que se dane. E ele diz que ele não tem margem de erro, ele é eleito no primeiro turno, Domingo. Então você vai na torcida Peugeot Estádio 97, amigo 1? Vou sim, mano. Você falou a frase? Falou. Falei, falou. Então tá bom. Tá tudo certo. Então tá bom. Mas, ô, amigo... Deixa eu falar uma pergunta aí pro Portuga. Fazer uma pergunta. Falar uma pergunta. Fala, velho. Ô, Portuga, diga. O Paulo Mata Barata ainda tem condições de jogar em algum time aqui grande de São Paulo, cara? Como é o nome do cara, velho? Paulo Mata Barata. Velho. Puta, quem é esse? Mata Barata? Quem Paulo é? Baier. Paulo Mata Barata, meu. Pode jogar. Porque Baier é bom. Você fez até o merchan, que beleza. Melhor que eu, só mano que amo o Ilescari. Falando com você. O Paulo Baier, meu velho. Olha, ele foi sensacional. Foi bem. Merece prêmio. Eu acho que merecia. Ah, foi bem. Mas a curva do velhinho lá já é descendente. Mas pros 30 minutos eu ainda colocava, hein, velho. 30 minutos final de jogo. Já. Deixa ele no banco. Um jogo meio complicado pra bater um escanteio, um asfalto. Já, ainda... já tá na descendente. É o último ano dele, viu, parceiro? Mas a descendente do Paulo Baier é eterna. Mas agora, tempo, os últimos jogos dele... Quando ele já faz nasceu gol cansado. Time grande. Quando ele tava no Palmeiras, ele já não tinha cara de veterano? Não. Ele já nasceu cansado. Ele não ia, já tá com ganho. É que as últimas partidas, as três últimas, já tá mostrando que ele... Pô, tem uma hora que não dá mais, né? Sombra, tá louco. Sabe aquele como cara... é chegar na cidade do Paulo Baier, velho? Eu já passei, né? Não, não é possível. O Paulo Baier perdeu a RG juvenil. Você é mais novo que o Paulo Baier, já imagina. Já passei. O Paulo Baier, acho que eu tava no profissional, via você no dente de leite. Né? Eu sou 2 anos mais novo, não Quanto? Sei como é que Quanto? É. 2 anos mais tá novo. Sugão, mais. Cadê o... Eu estou preocupado com ele, a mamãe já ligou perguntando. Mamãe ligou? Exato, tem que acalmar ela a todo momento. Mas, Cláudio, quando a dona Rebeca, por exemplo, ela tem um compromisso... Pra mim é dona Rebeca. Ela tem um compromisso... Não fala o nome, não divulga o nome, ele gosta de manter... Existem 2.952.000 nomes Rebeca no país. Mas as pessoas maldosas associam. Por exemplo, nesse caso aqui, exato. Ele falou assim, fico cuidando das minhas crianças para a mulher trabalhar. Você fica cuidando lá do Benjinha para... Com certeza faço isso porque eu ganho um bônus à noite. Ah, como assim você ganha um bônus à noite? Vamos deixar, quem quiser entender, entenda, mas você, na vida, você tem que agradar a mulher para poder fazer coisas que ela não queria fazer. Meu Deus. A sopa, por exemplo. Olha... Vai tomar um pau quando chegar aqui, velho. Mas vai apanhar, velho. Mas, ô, amigão... Daqui a pouco vai entrar pela janela do estúdio o Mossad, vai entrar aqui. Os helicópteros... Só vai, não, daqui a pouco só vamos ver um laser, assim, na testa do Rudy, indo pra lá e pra cá. Nossa, Rudy, que é isso? Uma espinha ou um pontinho vermelho? É. Vai moscando, olha, tem um monte de janela vocês, aqui, velho. A culpa é de vocês que ficam instigando. Vai dar ibope, treta, se for morto aqui no estúdio, vai dar ibope. Mas, ô, Coelho, mano. Pode falar. Ô, Anderson, uma das notícias aí que chamou a atenção hoje aí foi o fato do Corinthians aí ter anunciado que fará um cemitério pra corintianos, velho. Você gostaria de morrer? Óbvio que ninguém gostaria de morrer, mas você gostaria de ser enterrado no cemitério do Corinthians, cara, quando você tiver que passar dessa pra melhor? Ah, com certeza, é o sonho de todo corintiano, né, cara? Os caras são... O marketing, pelo menos, funciona pra isso, porque, na verdade, é o seguinte. Se falar em relação a time, tem uma peça lá que eu vou te falar, só enterrando mesmo, mas tem que enterrar lá no filho de Piracicaba, lá no quinto, que já vai os filhos do inferno, porque, na verdade, eu gostaria de, pelo menos, receber uma terra santa em cima de mim, né? O time que, desde pequenininho, eu tô lá torcendo por ele. Ô, mano, oi. O Benja, ele me perguntou, quando ele viu a notícia, eu tava falando com ele, e à tarde ele me perguntou se não daria, por exemplo, pra ter uma filialzinha, assim, sei lá, como se fosse uma filial desse cemitério, pegar um trechinho do cemitério da Consolação. Que é mais perto? É mais perto. Um anexo. Era a VIP do cemitério aqui. É, porque de repente dá pra levar... Vai ficar mais caro. Fica mais... Mas isso não é problema. Não dá pra fazer um anexo, um anexo aqui, fazer um anexo. Cemitério chique. Ah, é a área VIP, né, do cemitério. E vai ter que ter uma demanda, porque tem a rotatividade de corintianos mortos é grande, porque é a maior torcida de São Paulo, né, mano? Agora, do jeito que ele é enjoado, é capaz dele querer um mezanino, velho. Gente do céu, para. Ah, mas é verdade, ó. Eu achei uma ideia legal, cara. Eu achei bacana. Você acha que vai pro inferno ou vai pro céu, mano? Quem, eu? É. Acho que pro inferno. E você, ouviu? Você ainda acha? Eu acho. Pô, você pode ter certeza. Você tá louco? Ninguém sabe onde é legal, né, meu? Também tem isso. Vai chover. Eu só deve ser chato pra caramba. No inferno falta água também, não, igual São Paulo. Não, no inferno deve ser legal, deve ter umas paradas. Você vai tomar um banho de enxofre. Adrenalina pura. Mas aqui no programa, o único que acredita nessa história de céu e inferno é o Benja. É. Nenhum de nós acredita nessa história de céu. Mas o Domênio não fala que ele vai pro céu. O Domênio também fala. Ah, mas o Domênio. É sentido figurado. É que ele ouve alguém falar e vai. Eu fui bonzinho. O Domênio tem essas coisas. O Domênio ainda tem na cabeça dele quando ele lia as historinhas. Ah, por isso que eu quero virar pó, gente. Hã? O Benji, ele fez teologia. Cuidado, hein, perto de quem você tá, é depender. O Benji, ele fez teologia, acho que até o quarto ano, não foi? Como que é? O Benji, ele fez teologia, acho que até o quarto ano, é verdade. Não chegou a ser seminarista? Acho que foi. Chegou, não foi? Acho que foi. Não, é verdade. Ele tinha feito o voto de castidade porque ele não pegava ninguém. Voto de castidade? É, porque ele não pegava ninguém. Falou, você já não pega ninguém, então agora eu vou entrar pro negócio. Eu ia ser coroinha. Ele falou, não vai ser sacrifício. Quer dizer que ele rompeu a fimose com quantos anos, Sombra? Depois ele casou. Isso eu não sei, não. Ele foi com 20 anos. Ele foi expulso porque o padre pegou ele no corredor de madrugada. Eu já rompi várias fimoses. Quem casou de branco foi o Benja, mano. Eu também. O Benja casou de branco. Mas, ó, amigão. Como assim? Fala aí. Falando do Coringão, cara. O Corinthians aí, ele perdeu hoje um atleta de 11 anos para um time português, aí o Benfica. Ei. Aí que tá, velho. Aí a gente vai entrar naquele mérito lá do negócio da lei. Sombra, se você faz uma peneira, cara, você investe ali em 1.500 moleques. Você talvez vai tirar 4, 5 jogadores no máximo com potencial de venda. Que você fala, esse moleque vai ser jogador. A porra da lei, ela fala o seguinte, você não pode fazer um vínculo profissional com o atleta com menos de 16 anos de idade. Você não pode, tá certo? Mas é que tá. O empresário, ele já pode fazer o pai assinar a procuração com 8, com 9, com 10 anos. Ou seja, O clube, ele já não pode fazer o vínculo com o jogador, mas o empresário tem esse vínculo, porque tem a procuração do atleta. Mas o Benfica ofereceu trabalho para os pais do menino em Portugal, é isso? Essa é uma lei, essa é uma lei, isso é o de menos, Portugal. É, mas é o único jeito. O cara pega e fala, ó, essa brocha com cola vai colar papel em poste, velho. Fica aí, emprego. Vai vender um pastelzinho também. Tá certo. Desde o menino. Inclusive, um clube que foi punido por essa conduta aí foi o Barcelona. Vai ficar Barcelona a próxima janela sem comprar. O Barcelona aí foi punido recentemente pela FIFA justamente por fazer esse aliciamento de jogadores. Oferece, talvez, aí um salário lá pro pai, um emprego, seja qualquer um, e leva o atleta que eles querem. É. Isso daí é ridículo, é absurdo. É por isso que eu acho que mas o Brasil, em determinados momentos, foi hoje. Quando eles perderam hoje. Então, mas eles estão acelerando porque vai entrar em vigor aquela lei da FIFA, né? Não vai poder. Não, mas independente disso, RG, eu acho que é um absurdo. Você talvez aí tenha um jogador que possivelmente possa ser um grande jogador, porque se um clube europeu veio aqui e vê o moleque e tem um interesse em levá-lo. Claro. É porque o moleque tem potencial. Sim. Você investiu em 1.500 moleques. Esse um que, teoricamente, recuperaria parte desse investimento que você fez, você já não vai mais ter essa grana. Ah, velho, eu sou diretor do Corinthians, eu coloco um fêmur na mala do pai desse cara e chamo um bigo na hora do aeroporto. Joga um fêmur lá e fala, ó, tá traficando com o osso. É por isso que eu acho a lei injusta, porque o gravata que eu digo é o empresário, ele fica lá sentadinho, só olhando. Aí ele julga aquele monte de moleque, ele fala, pô, aquele ali, aquele número 10 ali. Mas o empresário tá na dele, Portuga. Sim, mas o empresário tá na dele. Se a lei favorece o cara, esperto é ele. Ele usa a brecha. Lógico. Ele não tá burlando nada. Deu condições pra ele ganhar dinheiro com isso. Eu não vou colocar aqui o empresário como o vilão da história, não. O vilão é a lei, teoricamente. Eduardo, deixa eu falar uma coisa, mano. É o seguinte, vocês estão falando tudo isso daí, mas não é os clubes, os grandes de São Paulo, poderiam contratar um cafetão, cara. Cafetão. Ah, eu sei onde vende. Entendeu? E aí vai induzindo os pais, os filhos, entendeu? Até pelo amor, pela paixão, que é o futebol. E vai vinculando o moleque, tem um contrato, mas vinculando, tipo, aliciando o moleque a entrar no time. Ô, amigão, o convencimento aí é a base de dinheiro, velho. Não vem com essas de amor, não, velho. Não tem outra linguagem. Não tem amor, não. O amor fica no cenário fictício, velho. Ô, Coelho, se você tá numa condição financeira desfavorável, seu filho joga uma bola, chega o nego, liga na tua casa e fala, que tal você morar em Lisboa? Tudo o seu filho vai jogar na categoria de base do Benfica. Você vai ter um salário de 10 mil euros por mês. Conhecer uma outra cultura. Mais uns benefícios, uma casa vai ter alugada. Não, outro passaporte, né? Cara, tudo isso pode se naturalizar lá. Português. Se você precisa muito do dinheiro, você esquece que você é corintiano, você esquece que você é brasileiro, você arruma as malas. Até porque você não sabe se o moleque vai vingar, né? Então você tem que pegar essa oportunidade. Lado aí. É porque tá falando aí já. Convenhamos, entendeu? Né? Julgar com o bolso dos outros é diferente. Mas se acontece, o que é justo é injusto, é muito mais fácil você julgar quando é com você, né? É claro. Aí é mó tranquilo, quando é dinheiro dos outros. É igual o mano no videogame lá, monta o time dele na liga lá. É mó tranquilo. O Jean Chera, o Jean Chera não montou a mala, o papagaio, o cachorro. E não virou, como é que chama? Como é que chama ele? Foi agora, todo mundo. Jean Chera. Agora, também tem uma coisa. A cada 1.000 moleque que acontece isso, um vira. Vira um ou dois por aí. O resto aí você nunca vê o que acontece. Se o moleque amanhecer um belo dia e falar, não quero mais disso, todo saco cheio, com 15, 16 anos, 14, ele pode ir embora. Coelho, um abraço pra você. Um abraço pra você. Tem que estar aqui na Paulista, 1439, no sábado, às 19 horas. 19 horas. Metrozão, não tem problema nenhum. Tá bom? Fala uma coisa, posso fazer o merchan? Pode. HDI Seguros é de bate pronto. Você vai ganhar uma bolsa, ganhou já, uma bolsa térmica da HDI, só não pode pegar no sábado. Você tem 3 dias úteis para retirar, então você tem a quarta, a quinta e a sexta para retirar ou mandar alguém vir aqui na Energia com um documento seu e retirar. Tá, e só a nova linha Bozano me proporciona um barbear fenomenal. Só a nova linha Bozano me garante. Me garante um barbear fenomenal. Deu na mesma, ganhou um kit Bozano, parabéns. Tá bom, eu vou mandar um abraço aqui pra todo mundo da Zona Leste que me conhece e o pessoal pro Cachaça Futsal. Boa! É, Sangue Bom de Itaquera, aqui também da Cidade Líder, entendeu? E pra vocês, cara, vocês são impagáveis, eu tentei 100 vezes. Obrigado. A Marginal Tietê inteira aqui, agora eu tô chegando na Ponte do Aricanduva, consegui falar com vocês. Boa! Fala pros ouvintes aí, tenta aí que uma hora vai, cara. Um boa, abraço, boa, aí, ó. Um abraço, é nóis. Sombra. Mano, obrigado. RG, cara, você é fenomenal. É nóis. O... Domênico Gato, a sensação do rádio. Obrigado. O Motinho, beijo no ombro, Motinho. Obrigado. Cuidado aí, beijo, aí, Motinho. Cara, beijo no Facebook. Beijo no lombo, Facebook. Me manda um inbox. Beijo no lombo. Me manda um inbox. Inbox? É. Já chamou pra gaiolinha? Ah, lógico. Eu vou mandar um inbox, vou mandar inbox em você, Bota. Você manda um inbox pra trocar o pneu dele, trocar a rodinha? É. A gente fica liga a can ali já era. Tá certo. Tem um medo que vai. Estádio 97 tem oferecimento de Banditec. Quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida. Você que não está trabalhando, por exemplo. Ou um recado para você que está até trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI. E você que está trabalhando na área de TI, mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa e talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015. É, as turmas de 2015 da Banditec estão aí. A Banditec, que é a melhor faculdade de tecnologia do país, a única com curso de inglês integrado ao currículo e com 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75%. Com tudo isso, você vira o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem, essa é uma área que paga realmente muito bem, e pode trabalhar até mesmo em outro país, como já tem ex-aluno da Banditec fazendo e se dando muito bem. Pra que ficar na defesa? Pense bem. Vire esse jogo, faça a Banditec. Acesse, vai lá no site, isso. Se você não puder ir agora, anota, vai depois. Tem boa memória? Guarda. Banditec.com.br e faça já sua inscrição. Próxima prova, dia 1º de novembro. Pô, 1º de novembro é sábado. Sábado é agora. E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Oh, namorado tá aqui, pô, não é possível um negócio desse. Que namorado tá aí? Gemendo, trocando biscoitinho, boca com boca. Aí o cara ontem disse que tinha um namorado. E aí, tô falando que não tinha namorado. Até tá louco. Falou ou não falou? Replay do estádio. Replay! Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Não, eu tô dizendo pro padrão normal que a galera gosta. Ah, é. Eu tenho namorado, eu sou o namorado. Namorado? Ah, namorado! Namorado! Falou namorado. Eu tenho namorado. Eu ouvi ele falar namorado. O subconsciente dele que não veio. Falou namorado. Assume. Ó, posso falar? Pode pegar a gravação aí. Eu tenho namorados. Rudy Langucci. Aí, cala a boca. Vamos fazer a defesa. Não gagueja, não. Eu não posso acreditar. Acho que foi editado. Rudy, você faz o que você quiser da sua vida. Não. Ninguém tem nada a ver com isso. Não gagueja, não. Somos todos iguais. Dane-se o que os outros pensam. Dobra, deixa eu te explicar. Eu vou trazer o cestário. Ainda aqui. Vai explicar? O cestário pra me defender. Não, falando sério. Isso foi editado. Todo mundo que me conhece sabe não que eu chora, não chora. Namora a Laís. O Mano conhece. Entendeu? Todo mundo sabe. Isso é Laís ou é Luiz? Não, é Laís. Luiz. Isso é um absurdo, entendeu? Dodô, você quer de rádio, foi editado. Você, independente do mesmo que você dê. Dodô, você quer de rádio, conhece, foi editado. Não parece ser editado, mas pelo que eu conheço o Rudy, só pode ser editado, não é possível. Domênico, no navio, vamos mandar para um perito. Uma mulher. Ah, no resort. Bordão Palhares. Uma vossa esposa. E aí o Vieira aluga, namorado. Você engana bem. O nosso perito é o Bodão Palhares. Ele vai resolver. Um monte de cara aí, Bodão Palhares vai resolver esse problema. De repente eu falei, aluga é que mulher. Você fica mexendo o saco, de repente eu falei sem querer, eu errei a vogal. É subconsciente. E aí fica isso aí, Rudy. Igual o negócio. Eu tô sem saco, não sei o que da madeira. Dane-se. Não se preocupe com isso, dane-se que os outros pensam, cara. É, cara. Relaxa. Você é um cara que tem tanto destaque na Energia 97. Você é um cara da Rede Globo. Não tem por que se preocupar com isso. Lógico. E principalmente. Fala, tempo, você acha que o Serginho ia mandar você embora? Você acha que é só por isso? Cara, não tem nada a ver isso aí. Nós estamos em 2014, cara. Eu sou hétero, nada contra... Mas por que você trabalha tanto com glúteos? Eu tenho vários amigos, inclusive você faz glúteos? Mas... Não, eu me depilo, mas eu não acho que fazer glúteos. Mas ele tá fazendo glúteos, eu senti que tá mais durinho já. Eu tenho muito pelo. Ah, mas o mano também se depila, para. Antigamente, não. O pelo faz mal? Eu não tenho pelo mesmo. Como o pelo faz mal? Mas se você tivesse, ele ia depilar mal. É, mas ele se engasga. Se o pelo já seria mal. Rude, em tempos remotos, quando o carro escapava a quarta, velho, você levava no mecânico. Hoje em dia, Sombra, não leva-se mais. O cara fala, acontece, normal, vive assim. Mas o que tem a ver comigo? O Rússio escapa a quarta, velho. Ele escapa? Tá na cara, escapa a quarta, velho. É, eu vou falar pra quem que você vai dar a marcha ré. Você escapa a quarta, Rudy. Não tem jeito, velho. Assume que dói menos. Fala aí, Motinha. Lógico que não. Não dói mais nada. Depois da primeira já era, mano. Tenho vários amigos. A Nani, o Mota, entendeu? Mas eu namoro uma menina. Eu não gosto de empelo porque engasga. Empelo? O senhor é tri empelo. Ah, vai pro inferno, Mota. Para com essa sacanagem. Que escatológico. Você faz o que você quiser. Nojento. Escatológico. Não faça propaganda. Mas o Mota tem razão. Quando você vai no banheiro, mas eu gosto de empelo, porque eu gosto do bar. Parece sorvete com fio de ovos. É. Precisa ter uma sepsia. Vá, arranca um pelo seu, põe na boca dele. Dá. Não tenho, eu também me depilo. Ah, tá uma bichona agora também. Agora pronto. Quem mais? Que frescura, mano. Eba! Que frescura! Olha, as coisas estão mudando, hein, velho? Arranca do seu peito aí. Olha, eu vou falar. Arranca do seu peito. Não. Oh. Tem que eu tufo. Eu faço as propostas de brincadeira. Ah, tá. Oh, cara... você não sou dono da rádio, né? Como é que é? A rádio o cara é mais minha, metrosexual tá louco, que tem chama-se Cristiano Ronaldo. É o cara que mais pega mulher. Ah, olha. Ou com o dinheiro que ele tem, até eu. Que seja, mas. Mota, você quer dizer então que as mulheres só se interessam por dinheiro? Lógico. Ah, que feio, Mota. Mulher só vai fazer duas coisas na vida, filho bonito e limpar a casa. Ah, mas, que absurdo. Ah, mas o Mota, que também analisando isso. Mulher, você quer o quê? Que ridículo. Aí! Eu? É. 15 anos de programa e você continua agredindo a inteligência de todos, né? Então toma um cartão amarelo pra você aí, viu? É. Desculpa. Você Mota... Eu boto alguém mais machista do mundo, é brincadeira. Pior que é. Ele não gosta de viadagem. Estádio 97, tem torcida, Peugeot Estádio 97 pra você corintiano, e hoje são apenas ouvintes virgens. O telefone é 3284-7097. 3284-7097. O Estádio 97 que tem oferecimento da BV Financeira, não é, narigudo? Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir. www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Vamos, mais ouvintes. 3284-7097 aqui na Energia. Estádio 97. Boa, obrigado, senhor Robozinho. Vamos lá. 3284-7097. Olha o Asdruba tocando o Dodô. É, alô. Alô? Ah, oi, quem fala? Oi, mulher. É Margarete. Tudo bem, Margarete? Tudo jóia. Margarete do que é o nome completo? É Margarete Ferro. Ferro? Isso. Ferro. E quantos anos você tem, Margarete? É ferro. Aí, meu irmão, demais, hein? Quantos anos você tem, Margarete? 4.5. RG, número 2. Hoje 4.5. Experiência total, velho. Ah, o que no foi? Quê? No... Em passar o ferro. Sensacional. Já tinha... Pergunta se ela não sabe. O mano falou que Mandela diz, por falta de roupa nova, passou o ferro na velha. Isso aí. Isso é machista, passar ferro. RG, Margarete é um nome que não se usa mais. A roupa tá amassada, você faz com esse negócio. Margarete é um nome que nas maternidades não tem mais. Não existe mais a Margaretinha. Não existe mais. Margarete, você tá maluco. Uma menina de menos de 15 anos chama Margarete. Qualquer um põe o nome que quiser nas pessoas, tão louco. Como é que chama sua filha? Minha filha chama Giovanna. E a outra Nicole. Então, não dá moda. Porque eu quis pôr esse nome. Se então, quisesse pôr Margarete, qual problema que tem? Ninguém mais pôr Margarete. Respeita a Margarete, seu louco. Nossa, inferno, vocês estão tudo loucos. É nome antigo. Que nome é antigo? Antigo é o seu. É a tua cabeça, seu louco. É a sua cabeça antiga. O seu que é antigo, seu louco. Ah, pô, ferva. Desculpa, viu, Margarete? Pô, nome antigo, você tá louco? Elza, já viu menina com o nome de Elza? Não tem. Já viu? Como não tem? Vocês estão malucos. Com menos de 15 anos, Elza? Ah, sofre bullying, sofre bullying na escola. Difícil. Eu fiz sombra. Dalva, tem a Dalvinha? Ah, difícil, hein? Não tem Margarete, também não tem mais. Aceita que dói mesmo. Para. Mas que aceita. Para, seu louco. Você é um pensamento retrógrado. Porque vai nascer de Anitta agora? Maria Eduarda Segreta Mirna. Não existe mais a dona Melinda, a dona minha mãe não existe mais. Edith, também Isaura. Não tem. Isaura, já viu a Isaurinha? Não tem mais. Difícil, difícil. São nomes os nomes, esses nomes que você está falando antigos, eles estão voltando. Para. Tem um monte de criança que chama João. Tem um nome de criança que chama, José. Pedro. Pô, Pedro. Nunca saiu de moda. Mas esses nomes bíblicos. É, nunca saíram de novo. Não. Esses nomes bíblicos nunca saíram. Nunca saíram. Ah, pesquisa. Agora tá na moda Cauã. Você. Esse papinho furado, nome é. Velho. Veio o pensamento de vocês. Ah, pro inferno. Fala, véia. Desculpa, Margarete. Véia é o inferno, que véia. Chama na moça de véia, ô seu louco. Véia, eu vou te falar o que é véia. Já virou a curva, vai. Respeito com a dona Margarete. É. Olha, eu respeito. Ô, Margarete, qual que é o bairro que você mora, hein? Eu moro na Vila Guilhermina. Vila Guilhermina, olha aí. Viu? O beijinho. Beijinho tá aí? Não. Onde você tá? Parado na nave de Júlio. Olha, mas é um idiota. Mas você não, né, tem GPS pra fugir do trânsito? Ah, mas eu não sei, meu chefe. O sabe. Bar não tá lá? Não tem jeito, né? Vai ganhar de qualquer time. Sobe aí o hino poderoso Timão. Xiii! Ah, Corinthians, é isso aí. É isso aí. Você fica defendendo aí. Já usa Coreia. Ô, Margarete, eu continuo defendendo. Ô, Margarete. Opa. Já encomendou seu jazigo? Pô, chamou de velho. Tá chegando a hora. Não, vai tá chegando. Não, negativo. A gente fazendo um de velho, você encomendou um jazigo. Não é que. Não, é que vocês estão fazendo aí uma brincadeira que, na minha opinião, é ridícula. Isso aí. Estou desrespeitando o nosso ouvinte. Vocês falam de brincadeira ridícula. Eu estou fazendo uma alusão aqui ao cemitério corintiano que será lançado. Tá bom. Mas, mano, olha, você vai falar já do cemitério e do possível enterro dela. Mas é... Devo de quem está maluco? Foi a marcha fúnebre. A nossa produção foi atrás do significado do nome da Margarete, que é a maneira francesa de escrever Margarida, segundo a produção nos passou aqui. Meu Deus. Olha aí. Então você é uma Margarida, a francesa, Margarete. Nossa, que chique, hein? Mas só não deixa ninguém ficar fazendo mal Miquel, bem Miquel com você, hein? Ai, não é? Então, não vou deixar. Segundo a produção, você é uma pessoa muito ligada à família, emotiva, costuma exagerar nos seus cuidados, corre risco de sufocar as pessoas que você ama. É você assim, Margarida? Não, exagero só com o Corinthians mesmo. Produção, você tá vendo? Nossa, produção, olha. Produção. Meu Deus do céu. Sabe? Você já foi melhor em produção. Vou te falar, é o forte. Acho que é o Patrícia que anda fazendo pra produção. Deve ser. Ele deve ter ficado com o baú cheio lá. Agora tá fuçando. Como é que você quer ser enterrada, Margarete? Não, no cemitério do Corinthians. Não é. O Mano tava contando, Margarete. O Corinthians agora tem uma história de um cemitério em Itaquaquecetuba. Você gostaria de ser enterrada no cemitério do time que você torce? Ai, acho que não, hein? Como não? Ó, o Corveira corintiano, o porteiro corintiano. E a musiquinha, mano? Aqui tem um bando de morto. Morto por ti, Corinthians. Também. Mas imagina, velho, é legal pra caramba. Você não acha não, Margarete? Não, porque ó, do jeito que tá aqui meu time, todo mundo criticando, aí acho que ninguém também ia no enterro, né? Mas, figurativamente, quem desse time você já mandava pro cemitério lá de Itaquá? Esse time atual? É. Dá pra mandar o Mano? Eu? Não, o Menezes, o Tom. É, mas não sei. O técnico tá mal, o Mano Menezes tá mal. Ah, eu acho que tem alguns momentos assim que ele vacila um pouco. É, o fato do Elias, eu acho que ele ainda tá jogando muito recuado. É, acho que tem algumas coisas que ele poderia mudar. Tem hora que ele acerta, mas assim, acho que a margem de erro dele é muito maior do que os acertos. Pra mais, entendeu? Ou pra menos? Olha, com relação ao Mano Menezes, eu também concordo. Eu acho que o Mano Menezes, ele poderia fazer um trabalho melhor com esse time do Corinthians aí do que ele vem fazendo. Por mais que o Corinthians hoje esteja muito próximo do G4, o Corinthians ele tem chances aí, talvez, na próxima rodada de voltar pro G4, ali pro bolo. Mas o Corinthians era pra estar nadando de braçada, velho. O Corinthians ele não poderia ter sido eliminado da Copa do Brasil como foi, de maneira ridícula e absurda. Tá bem inadmissível. Verdade. O problema maior foi que ele perdeu pontos, assim, com times que não poderia ter perdido, né? Assim, pontos cruciais. Eu acho que ele perdeu 9 pontos aí, 2 com do jogo do Figueirense com o Botafogo, que não poderia ter perdido de jeito nenhum. Entendeu? Não, contra o Figueirense, o Corinthians perdeu as duas, em São Paulo e lá. Então, aí são 9 pontos, né? Então, o Botafogo empatou uma e perdeu outra. Pontos. Sim, já estaria pelo menos na vice. né, liderança. Então, acho que isso daí foi o que mais pesou, assim, pro Corinthians, né? Isso, não sei, acho que o Mano, ele também teve algumas colocações, principalmente na Copa do Brasil, mandou os caras lá pra Minas, lá, o Gil e o Elias, e os caras não entraram pra jogar, isso daí também não deu pra entender nada, entendeu? Um absurdo. Nossa, acompanha, hein? Não, só porque, Mota, por mais que o Gil aí alegue cansaço, o Elias também, o Diego Tardelli do Atlético Mineiro, que também tava cansado, ele jogou. E o Mano Menezes, quando viu que tava perdendo 2-1 no intervalo do jogo, já volta com o que tem de melhor. Põe o Elias, põe o Gil, põe todo mundo pra jogar. Mas, Mano, esse papo de que o Diego Tardelli, né, ele conseguiu dormir no voo e o Gil e o Elias tem medo, não conseguiu. Porra de dormir no voo. Não tem isso. O cara tá com medo, velho. Falaram isso. Se dopa e dorme, velho. Tem inúmeros remédios aí pra pessoas, é verdade. Tem pessoas que têm medo de avião, o cara toma um remedinho ali, deita e dorme e capota, velho. O cara acorda só no check-out, velho. O Ruth fala disso no show e não é assim. Tem remédio que não adianta. Ah, ou só se adianta. Tem um que adiantou até hoje com anestesia geral, né? Não é isso não, véio, não é isso não. Pode falar, o Corinthians foi um erro de logística tremendo. Se você trouxe o cara da China, atravessou o mundo, fez o cara se trocar e pôs o cara sentado no banco... O cara volta de executiva, patrão. Mas tudo bem, cansado você não podia ter feito isso. Porque é o seguinte, o jogador que tá jogando, no caso foi o Felipe, que já é ruim, fica olhando pro banco e segura. Falando, pô, o cara tá ali, tá trocado. O cara já joga mal. Então, se você trouxe o cara, trocou o cara, põe no campo. Mas, ô, Portugal, o problema, errou, deixa eu falar uma coisa pra você. O medo de avião, mano. O problema, mano, não é só não dormir. Você fica tenso o voo inteiro, você fica tenso, fica com adrenalina, você vai cansando muito mais. Eu sei porque eu tenho, entendeu? Então, não é fácil. 24 Imagina. Horas sem dormir, tenso, você não consegue comer, não consegue fazer nada. O Tardelli jogou bem. Mas ele Silvério, tem medo. O negócio é o seguinte. Vai lá. Jogador de futebol, o cara que tem medo de avião, ele não pode jogar bola, então. Porque hoje o jogador, ele tá jogando em São Paulo, amanhã tá no Rio, amanhã tá em Minas, amanhã tá em Fortaleza, o cara tem que viajar. Nessa sua opinião, o Bergkamp nunca jogaria futebol. Mas eu acho que esse problema cara... é que o guerreiro morre de medo. Não, ele morre de medo, então, mas é que tá, viaja. Viaja, e viaja e joga bem. Entendeu? Então tem que parar com esse tipo de coisa. Tem medo, toma um remédio, se dope e vai. Mas viajar 5 horas, 3 é diferente de um dia inteiro, entendeu? Imagina, a mesma coisa. Se o cara tem medo, é mais na hora de subir, na hora de descer. Não, é não. É sim. Deixa quem tem falar, não é sim, não. Imagina. Mas é por isso mesmo que a gente tá falando. É que você é louco. É que você é xarope. Mas é por isso que eu tô falando, então, não leva o cara pro campo. Se o cara tá com todo esse medo, com toda essa treta toda que você tá falando, deixa o cara no hotel. Aí é uma outra coisa. Levou o cara pro campo pra quem, gente? Ó, deixa eu falar. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Tem medo de avião. Usa aí pelo menos aí uma parcela pequena, tá certo? Pequena, dos 500 pau que ele ganha por mês, pra fazer uma terapia. Pra comprar o remedinho pra dormir. Mas não adianta que eu fiz terapia. Quem tem medo de avião, vocês estão falando? Ele tá falando que o Gil e o Ralf aí, que tinham. Não, o Ralf não, o Gil e o Elias foram convocados aí pra seleção brasileira. Que eles tiveram dificuldade pra dormir no voo da China até o Brasil. E o Tardelli conseguiu dormir. Por isso que o Tardelli jogou eles, não. Vá pro inferno. Mas vou falar. Vai contar a historinha pra o boi dormir, velho. Mas e se foi isso? Imagina, então, Sombrar. Mas ó, pra que trouxe o cara pro Japão? Eu fui pro Japão. Das 24 horas de voo, somando aí, não o tempo aí que você desce lá, você pra fazer escala lá no Catar. Velho, das 24 horas de voo, eu devo ter dormido 20, velho. Só acordava pra comer. Mano, você não tem medo. Que medo, velho, que medo. Para. Mas o cara que joga futebol sabe que vai ter que viajar pra caramba, então vai fazer outra coisa. Ele deve ter tido medo, então, do jogo. Viu o Murumbi, o Mineirão lotado e falou, pô, se borrou. Ô, Margarete, sabe que o cara devia ter medo? O cara devia ter medo de no dia 5, no dia 20, ele não ter dinheiro pra pagar o boleto. Isso sim, o cara devia ter medo. Igual muitos trabalhadores brasileiros têm. Mas, meu, medo de avião. Igual muitos jogadores do Botafogo. É uma coisa que às vezes a pessoa tem que se respeitar, porque tem gente que. Não é que eu não tô respeitando, mas quando chegar aqui tem que jogar. Eu sei de artista que o cara. Ele é artista europeu. Que o cara chega e fala assim: ó, você tem tanto dinheiro, já pagou o dobro do cachê pra você vir pro Brasil? Fala: não vou. O cara não vai. Mas esse tipo de artista é mais tonto ainda, eu vou falar por quê. Porque no meio artístico não tem antidoping. O jogador ainda tem que tomar cuidado com o que ele vai tomar, porque pode cair no doping. O artista não. Esse negócio de medo, fobia, respeito pra caramba mesmo. O artista, se ele tiver medo de avião, ele pega aquelas caixinhas de labrador, mano, toma uma anestesia geral, vem na gaiola lá embaixo, velho, e vem que vem, mano. Por exemplo, você vai fazer um show em outra cidade, aí você se dopa pra dormir no avião, aí você chega e não tem condição de fazer o show, entendeu? Porque você tá dopado. Tem isso. Tem nada. Ele vem do Pacavim. Por que você fica falando que faz academia? Ele vem do se tomar uns remedinhos pra dormir, ele entra em campo dormindo. É, bom, mas você então, é louco, da China até aqui, velho. Tipo o Jadson, né? Dá tempo de fazer, é uma caixa fazendo efeito. Mas peraí, quando ele foi pra China, ele pegou o mesmo avião pra ir, foi lá e jogou. Então isso é conversa, velho. Mas chegou e jogou? É lógico. Ele foi pra China. Não, ficou em dois, três dias. Não foi assim. Gente, mas o que o medo influencia depois que ele saiu do avião, entrou no Mineirão, se trocou? Você fica cansado. Olha, acho que ele... Não sou corintiano, mas tenho que defender aqui o Gil e o Elias. Estão certos eles. Os caras estão certos, não tem que jogar, não. Tem gente, inclusive nós conhecemos, que tem medo de elevador. Imagina de avião, velho. Eu tenho um amigo assim também, sim. O Dário, ele morre de medo. É mais natural famoso, do que você imagina. Famoso e pai de um amigo nosso, tem medo de elevador. Quem que é o cara que eu vou zoar? Não vou falar o nome. O Mano diz que tem medo de navio, mas se precisar, aposto que vai. Não é que eu tenho medo, é que eu passo mal. É, mas você não vai tomar um remédio, vai? Se precisar? Ué, mas o medo... Jeito? Não, mas peraí, o medo é diferente do cara que tem um... Mal-estar, um problema de saúde. Um mal-estar aí, um enjoo, alguma coisa. Não. É totalmente diferente. Você é um cara com problema. O medo é psicológico, RG. O mal-estar não é. O mal-estar não é. É psicológico. O mal-estar é físico. Mas o medo, às vezes, não é só psicológico, mas é real. Mas talvez o medo cause o mal-estar. O medo é oriundo do psicológico. Elizabeth. Eu ando de avião e não gosto. É Margarete. Margarete. É a fobia. Ô, Margarete, você tem medo do que na tua vida? Olha, eu não tenho medo de nada. De nada? Barata, vai, vamos lá, barata. Oi? Barata. Qual é a ligação? A barata, você tem medo? Barata, rato. Barata, não, não tenho medo, não. Tenho nojo. Agora, medo não tenho, não. E de nada você tem medo? Eu tenho medo de aranha. Morro de medo. Eu fujo. Dá pra ver. Gosto, cobra. Você é casada? Adoro. Não, sou solteira. Então você é que tem que resolver o problema dentro de casa. Eu gosto da cobra, porque a cobra mata aranha, menino. Mas, você mora sozinha, mas às vezes ela mora com o pai. Ó, por exemplo, o medo. Você não tem medo de ficar sozinha? Você não tem medo de ficar encalhada? Não tem jeito. Não tenho. Inclusive, quando eu vou aos jogos do Corinthians, eu vou sozinha, porque eu não consegui ainda arrumar nenhum louco, entendeu? Você não conseguiu ter corintiano arrumar um louco? Então eu vou com você, meu. Vambora. Não tem corintiano pra pegar a mina, mano. Ô, Margarete, mas... Olha o calção te pega aí. Mas por quê? Na arquibancada você nunca viu alguém que talvez te interessasse? Alguém que despertasse um desejo? O Mota, velho. Sem dente. Não sei, mas é porque eu acho que eu devo assustar mesmo as pessoas, entendeu? Mas por quê? Assustar em que sentido? Você é muito exigente? Não sou. Pelo contrário. Ela é muito louca. Mano, ela dá tapa na cabeça dos caras e fala, canta, vai. Qual que é o seu face? Qual que é o seu face? O Greg tá gol antes, porra. Oi? Qual que é o seu face? É o mesmo, Margarete Ferro. Margarete Ferro. Só Margarete, mas tudo maiúsculo, minúsculo? Como assim? Não, Margarete Ferro, só as primeiras maiúsculas, T no final, Margarete T. Mas você tá afim de arrumar um namorado, Margarete? Eu vou ou uma namorada? Eu vou dar uma consultoria pra você. Deixa eu ver teu Face. Quem te perguntou? O seu apelido é Margarete? Namorado. Ela quer namorada, ele não quer consultoria. Não, mas na consultoria eu vou descolar pra ela um... Mas o Estádio 97, se arrumar um belisco pra você, você pega ou não? Pegar quem? Um belisco. Belisco? Belisco é... Um passatempo. Ué, eu vou falar namorada, nem conhece o cara que eu vou apresentar, velho. Um passatempo. Belisco é pra aquela terça-feira chuvosa. É um PA, arrumar uma PA pra ela. Vocês estão malucos. É você que leva o bandeirão pro estádio? Legal, moça. Será que ela fica embaixo do... Mas o Margarete... O rapaz aqui gostou dela, não é aquela lá, não? Não, ela é feia, não, hein? Ô, Margarete... Ah, mas eu diria que aquela cara de trouxa ali, velho. O rapaz ali quer sair com ela. Esse aí também tava preso, não é? 42 anos. Cara de pedreiro que não pega ninguém faz 10 anos. Margarete, eu tô vendo aqui a produção rapidamente. Eu liguei aí pra falar do futebol. Mas agora entramos na sua vida. Só um minuto. Outra super Margarete. O cara tá ali desesperado. Mas esse cara tava preso do mesmo. Ele quer sair com a moça, ele falou que é legal, ué. Mas ele não tem 5 dentes. A produção. A produção abriu as suas fotos aqui do Facebook, mas eu jamais vou permitir que devassem a sua vida aqui no estádio 97. Que absurdo, viu? Jamais. Ah, tá certo. Vê no álbum aí, ô produção, vê se tem de biquíni. Biquíni, rapaz. Que isso, RG? O rapaz ali ficou entusiasmado. Mas ele é feio, Magalhães, não vai nessa. Tem uma foto ela girando a camisa no estádio. Parece que tá do avesso. Vê se tem de biquíni. O rapaz fez com uma foto séria ali. Tem uma foto dela na frente. Mas qual é o seu tipo de homem? RG, tem uma foto dela com shortinho. Jeans aqui, ó. Ah, nota oi? 8, hein? Nota 8 pra você, hein? Oi, Margarete, não entendi. Qual é o seu tipo de homem? Você tá bom. Igual humano? Ah, mas aí você pegou o ao concurso, você tá muito exigente. E... Pegou o quê? Ao concurso? Pegou o ao concurso do mano, ao concurso. Aí você pegou, você pegou, pegou o top, pegou. Margarete, uma dica que eu te exigi. Mas sim. Mas se você quiser conquistar o mano, basta você responder corretamente. Você tem muita pressa pra casar ou você tem a vida toda pra isso? Nenhuma pressa. Olá, aê, mano. Casar, velho. O amor está no ar. Aí, manão. O casar é aquele negócio bem retrógrado, né, RG? É. Aquele negócio bem reaça. Ô, Margarete, você gosta de Riviera? Riviera? Da praia? É. Aquele lugar de playboy. Se gostar, lá, playboy, é. Rapaz. Você gosta da rua Mauri? Playboy, então. Você não gosta de playboy? Ah, não gosto, não. Ô, Margarete, qual a sua altura? Eu tenho 1,71. Ah, então não dá, porque o seu pretendente que apareceu aqui tem 1,5. Não dá. Mas ele parece que tá do avesso, RG. Não, o baixinho ali, ó. O baixinho ali tá preso. É feio, mano. Não, mas a Margarete é uma moça muito coisa bonita. Melhor. Não, ele é palmeirense. Você é muito bonita e você com certeza vai ter sorte e vai arrumar alguém bem legal. Mas a maioria dessas mulheres tão solteiras porque elas são muito exigentes, meu. Ah, é, só exige demais. Não é, meu parceiro, tá faltando um homem. Não tá. Olha, tá cheio de solteiro aí. Tá cheio de cara aí, tem outras coisas. Pare pra você, pra mim não falta homem não. Você tá bom também, não. Ô, Margarete, então vamos agilizar o negócio aqui, ó. Você vai sábado no jogo do Corinthians, aí Corinthians e Curitiba, na Arena Corinthians? Eu vou sim, mano. Qual que é a frase aí pra você participar da torcida Peugeot? Tô tão emocionada, será que eu consigo? Ah, lógico, a gente te ajuda aqui, vamos lá. Tá bom. Fala aí. É, eu quero ir na torcida Peugeot do Estádio 97. Boa, boa, boa, garantiu a sua vaga. Agora, o segundo passo. Ai. Teremos ouvintes solteiros aí nessa torcida. Se algum ouvinte aí se interessar por você, o cara pode chegar? Nada sério, assim. Chegar, conhecer, trocar uma ideia, pegar seu telefone e mandar um zap zap pra você. Pode ser obra do destino. Você conseguiu ligar no estádio, você vai assistir ao jogo do Corinthians, sozinha, de repente, ué. Vai que vai sozinho e volta acompanhada, mano. Não é, então. Aí, ó, tá vendo? Ô, Bá, você vai na torcida? Eu vou levar. Depois de agora não vai mais. Não, mas peraí, mas não vai na do Bá, não, Margarete. Porque o Bá não é aquele negócio, você vai sozinho e volta acompanhada. Se você for com o Bá, você volta grávida. É diferente. O baile é muito fértil. E deixa de estar acompanhada depois de 9 meses. O baile não precisa nem inseminação. O baile ele passar a mão na pessoa e engravida. Cumprimentar já era. Aquele programa da Globo, Gente Que Faz, foi inspirado no Bar. Gente Que Faz. Ó, o Bar assombrar, aquela história do boto cor-de-rosa na Amazônia, é mentira. Era o Bar que ia dar pelado lá, velho. É, o Bar na época que era adolescente e não tinha tantos pelos, moto. A pessoa já que era um boto. Era ele que engravidava as moças. Thiago, nunca viu, né? Margarete, olha, um beijo pra você. Obrigado pela audiência. Você tem que estar aqui na Paulista. Lista 1439, na porta do prédio, sábado às 7 da noite. Tá bom. E tá boa sorte. Ó, vem, tá, né? Bom. Vem arrumadinha, mas, cheirosinha, ó, tá bom, e tal. Eu sei que você é corintiana tudo. Você tem umas fotos aqui, você tá muito bonito. Mas tem umas que você tá com umas roupinhas do Corinthians. Que eu vou te falar. Essa aí que é bacana, velho. Essa roupinha. Isso aí chama homem, rapaz. Fica cafona demais. A mulher que põe a camisa do clube chama o homem pra cima, velho. Chama caminhoneiro, né, meu amigo? Mas, ô, Margarete, só pra finalizar então a nossa ligação aqui. O Corinthians pega a vaga no G4, o Campeonato Brasileiro, ou você acha que o time tá muito inconstante? Não, eu acredito que pega sim, mano. Mesmo porque acho que um dos dois aí dos mineiros. Ganha na Copa do Brasil, aí também já facilita, entendeu? É, olha. Também acho, aí abre a vaga. Falou pro bem. Quinto colocado. E a produção gostou muito das suas amigas nas fotos. É mesmo? Por quê? Ó, mas uma dica, Margarete. Você nunca anda muito perto de mulher bonita, não, porque a concorrência é grande. Então você sempre quer andar perto das feias. É difícil, concorrência. Né? É, mas ela, perto mas das ela, feias. Mas ela é bonita. Mas posso falar, mulher bonita e chama mulher bonita, parceiro. Não. É uma multiplicação. Queima. Não, senhor. Será que eu posso fazer uma homenagem pra Margarete? O que atrapalha é usar a camiseta do Corinthians, Margarete. Você deixa eu fazer uma homenagem pra Margarete? Pode fazer. Margarete! Margarete, olha, o que eu mais gosto é de fazer o bolo. Ô, Margarete. Opa. A produção aqui, depois queria ver se você descolava um escrema aí com o escrema aí com a... Escrema. De repente escrema. Escrema é que era pra cremar e não vai cremar mais, entendeu? Escrema. A produção aqui quer o telefone da Gabriele. Opa. Gabriele. Vai. O teu nome bacana, Gabriele. Nome de novinha. É, novinha, Gabriele. É, Gabriele. É vocês que se Gabriele é legal. É, a minha letra é Gabriele. Qual que é o time da Gabriele, ô Margarete? Gabriele? É. Uma loira. Agora pra eu saber quem é. Uma loira. Você tava esperando. Gabriela? Você tava esperando. Ah, tá, Gabriele. Você esperando o ônibus da seleção. É. É, então, a gente ficou lá na radial achando que o ônibus ia passar e ele pegou outro caminho. Que mica, velho! Que momento, que hein, você tá esperando? Por isso que não arrumamos. É onda. Barbaridade esse bobeto aí. Qual que é o time dela, hein, ô Margarete? É coisa ela é boa, hein? É corintiana também. Aí, não é corintiana, não, porque ela tá de verde. É, a seleção da brasileira, com a camisa da seleção. Seleção da brasileira. A Copa, isso aí. Olha aí, velho. Você já entrar no Face da moça. Você tem umas amigas de qualidade, aquela da ponta lá, da última ponta ali. Essa aqui? É. É que o Baque é. É, o Baque é. É, as outras é tudo irmã. Ô, ô Margarete, um beijo pra você, tudo de bom. Obrigada, ó, pessoal, só queria agradecer aí vocês, que nossa, no trânsito, sem obrigado. Vocês é impossível, tá vendo? Valeu, muito obrigado, obrigada. Viu, Margarete? Falou, Mag. Valeu. Falou, Meg. Então, tá. Valeu pela obrigado. Audiência, viu? Obrigadão. Falou. Beijo, me tá sim. DJ. Braca Fumegante, Braca Fumegante, Braca Fumegante. Ó, KLF. É, olha aí o Broca, cara. KLF. Esse é um som que, por exemplo, você vai dançar muito na festa da véia, dia 8 de novembro, no Hopi Hari. Olha, baita produção. Sim. Sem contar toda a infraestrutura que o pessoal da Energia 97 da Actuel estão proporcionando. Esquema de segurança fantástico. Sim. Atendimento médico fantástico. Sim. É... Eu quero ir lá pra beber pra caramba e não quero me preocupar em ir de carro. Que eu quero... Como é que faz? Como assim, velho? Eu não quero ir de carro pra lá. Você não quer ir de carro? Tem trânsito. Tem trânsito. Tem transfer. Você quer transfer? Vai lá no nosso site, festaenergianaveia.com.br. Tem todas as informações, tá bom? Você vai dançar, você vai curtir, você vai. Tem lanchonetes, né? Tem os bares, os brinquedos funcionando durante a noite. Aí sim, hein? Vai ser uma baita festa. Quer saber como adquirir seu ingresso? Sim. Festaenergianaveia.com.br. Festaenergianaveia.com.br. Acesse lá, tá bom? Aliás, mandar um abraço aqui pro nosso amigo Roberto Toca, dos Bonés Vista Aérea. Ele teve aqui a semana passada. Ele disse que aí na festa da véia, ele com o filho dele, o Nicolas. Nicolas Toca tá fazendo 19 anos. Parabéns, Nicolas, São Paulino, parabéns. É nóis, torcedores do Boca, os dois. Inclusive, aproveitar a oportunidade. Eu posso ir com vocês. Porque tem um brinquedo que bate falta lá. Ah, é? Brinquedo de bate falta. É, tem que ficar a bola, você chuta. É, bate-bate, não é? Mas o Pernambucano, você só sabe falar de cobra falta mesmo. É porque o que eu mais fazia é a melhor coisa do futebol. Inclusive a falta deveria valer 2 gols. Igual no basquete com bolas de longe, pela dificuldade. É. Agora mandar um abraço pra ele que tá me ouvindo aqui. Quem? Pogba. Ah, Pogba. Mas ontem era uma Tweedy que tava ouvindo. Hoje é o Pogba. Hoje é o Pogba, eles estão vindo junto. Lá em Paris. Um abraço pra vocês e espero aparecer de novo aí. Mas você tem certeza que o cara lá em Paris vai se preocupar em ficar ouvindo a gente? Olha, ele mandou WhatsApp, tá escrito Pogba. Eu acho que é ele. Se não for, fique um abraço, que é um grande amigo que eu fiz no futebol. Tá certo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. No oferecimento de Hello Food. Olha só, amigão, você é um daqueles aí que perde o intervalo do jogo aí, tentando pedir comida pelo telefone, ficar lá ligando, só dar ocupado e tac, tac, tac. Tá de brincadeira, né, amigão? Hello, hello! Você ainda não conhece o Hello Food? Tá brincando. Hello! Hello Food é o melhor jeito de você pedir delivery do Brasil. Cara, é simples pra caramba. É só baixar o aplicativo. É grátis, viu? Não precisa pagar nada, não. Depois, é só selecionar o seu endereço e escolher entre milhares de restaurantes. Aí você faz o pedido e pronto. Cara, não tem transtorno, não tem dificuldade nenhuma. Pelo Hello Food, você pede pizza, lanche, comida japonesa, comida chinesa, comida árabe. Enfim, você pede de tudo, tá certo? Hello Food escalou um time completaço pra jogar bem naquela hora que a fome ataca. E quando a fome ataca, véio, não tem. Aí você abre a geladeira, tá tudo vazio. Aí você vai lá pelo telefone e fala, caraca, só dá o culpado, que saco. Então, amigo, usar o telefone pra pedir comida, hello, é falta grave, amigo. Então, deu fome? Dá um hello, peça Hello Food. Cara, baixa já no teu aplicativo, baixa já no teu celular aí. Hello Food! Essa é mais uma que vai tocar na festa da veia, com certeza. Ah, isso é sensacional. Isso é lagartixa na parede. É lagartixa, To Be Rock. É Firmenco. To Be Rock. DJ Innovator. Isso é o time não cai, eu posso mesmo na festa? Eu quero tanto brincar nos brinquedos do Rock. Mas a festa é antes do fim do campeonato, então, tá louco? Não, mas eu falei pra ele. Se tiver na época, entendeu? Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo. Puta, você é burro, hein, Ceará? Você é burro, meu irmão. Eu sou ignorante. Não, eu falei sou que se até um dia antes da festa, que é o dia 7, o Palmeiras estiver a 3 pontos ou mais da zona do rebaixamento. Fora da zona. 3 pontos ou mais da zona do rebaixamento, eu vou te descolar um par de ingressos. Por que você mudou o regulamento? Não, não mudei, era isso mesmo, né, Miguel? Fora da zona. Não, bem fora, fora. Fora é 3 pontos. Tá, não, é só torcer pra não ganhar do Bahia. Tô ferrado. Esse é o Estádio 97 da Energia, 97 FM. Oferecimento de Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$ 690 ao mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Agora, mano, uma dica, né? O cara que, por exemplo, quiser conquistar a menina aí que ligou agora, a Margarete, você ligou, moça bonita, você viu no Facebook, viu? Balançou o seu coraçãozinho da Vila Maria. Ei. O cara tem que estar bem barbeado. Ah, com certeza, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né, Motinha? Somos imbatíveis no videogame. Sim. Quando a gente joga a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, Motinha, por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso que eu já te falei, a Bozano traz uma grande novidade, cara. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Olha aí que bacana, velho. Você, Rude Landucci. Oi. Que faz shows aí todas as noites. Pior que essa marca de pizza aí que começa aí no... Olha lá, olha, pior que tá mesmo. Oh, começa no cotovelo e vai até o umbigo, cara. Aqui se chama homem. Nossa, você é nojento, cara. Usa aí o antitranspirante Bozano, cara. Chama homem. Chama homem. Ai, chama homem. Nossa, já tá mexendo. Chama. Não, ele falou se chama. Se chama. É, Rude Landucci, a nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Bozano é melhor. Hashtag, eu vou mandar a hashtag aqui, Motinha. Bozano salvando o Rude. É, o Rude. Obrigado. Não, o Mano eu vou dizer uma coisa pra você. O Mano falou que a camisa do Corinthians chama homem. Você falou isso aí. A mulher que tá usando a camisa. Ô, Rude. É pra você. Você, nessas imitações aí do... desse cantor aí. Você está com fome? Você está com fome, meu? Esse cantor. Então me cobre. Você está começando assim. Fazer. Incorporar demais. Eu sei como é. Tá pegando o Domênico. Incorpora demais. Devagar. Vai devagar. Você está equivocado. Eu acho que está se revelando. Medo de você, Rui. Eu não sou, não. Eu não exponho os meus romances. Eu sou um cara reservado. Sim. Eu gosto de você porque você é, Agnaldo, gente boa. Sai daqui, menina. Gente boa. Mano, quem você acha que vai ganhar a bola de ouro? Olha, Sombra, eu acho que o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vai ganhar? Eu acho que sim. O próprio Blatter, ele teria declarado aí, acho que foi ontem ou hoje, que não ficou legal aí o fato deles terem dado o prêmio de melhor jogador da Copa pro Messi. Ele ou seja, na Copa também, acho. Tá na cara que eles vão compensar agora, ou não? Olha, os jogadores que concorrem: Bale, Benzema, Diego Costa, Courtois. Como se shake? Não? Você tá louco? Essa lista então. Não. A classificação vai ser Cristiano em primeiro. Di Maria. Neymar em segundo e o Messi. Neymar em segundo já? É. Não, não. E o Messi não acredito. Quais alemães tem? É? Quais alemães? Então, olha, acho que os alemães têm chance aí. O Götze. Ainda concorre o Hazard, Ibrahimovic. Chance. Ainda acho que o Ibra não foi pra Copa. O Müller tá aí, Sombra? Não. Thomas Müller? Thomas Müller, deve estar. Peraí, vou chegar lá. Pode ser, sim. O Ibrahimovic, Iniesta. Iniesta não vai, com certeza. O Toni Kroos, o Lahm, o Mascherano, o Messi, não. Thomas Müller, então, Manuel Neuer, Neymar, Pogba, amigo do Juninho. Com certeza, abraço a Matuidi. Sérgio Ramos, Robben, James Rodrigues, Schweinsteiger, Yaya Touré. Mas, ô Sombra, com relação aos alemães aí, todos esses jogadores aí, eles teriam condições aí teóricas pela bola que eles jogam. Porém, eles funcionam muito no conjunto. É. Eles não são aquela força individual como é um Cristiano Ronaldo, como é um Messi. Eu acho que nessa eleição... Ou até o Neymar. Também. Eu acho que o Neymar aí, ele tem muito mais potencial, inclusive, pra ganhar esse prêmio do que qualquer alemão desse daí que você citou. Não pela bola que eles jogam, volto a falar, mas pelo potencial de ser um craque. É, eu acredito que... Eu acho que não vai fugir do Cristiano Ronaldo, não, RG. O cara tá jogando fino da bola. Não, mas foi campeão da Champions. Eu acredito que será nessa sequência, porque a indicação política, ela pesa muito mais do que a avaliação técnica. Mas será? Eu acho que na Copa do Mundo ele sumiu, hein? É mesmo. Na Copa do Mundo ele deu uma sumida linda. Mas ele foi campeão da Champions. Você vê que encaminha, né? A bola de ouro pro melhor do mundo, né? Deixa eu falar uma coisa, tem uma pergunta, que barbaridade, tô com um cara que sensacional, bom pra caramba, Cristiano Ronaldo, por que você tem que ser o melhor do mundo? Não, acho que eu sou o melhor do mundo porque, além de ter o abdômen mais trancado, tenho a perna mais forte, tenho os mamilos mais eretos, isso com certeza é tudo que um jogador melhor do mundo tem. É de brincadeira, mas não jogou mais que eu no Corinthians, pelo menos isso. Eu acho que o maior problema do Brasil hoje, do Brasil, é a falta de base. Base nas unhas, cílios, arrumados. Eu pensei que o maior problema era faltar telão no campo. Falta telão, inclusive eu estou saindo porque não tem um telão no estudo, isso me incomoda, vai me deixando louco, eu preciso ir embora. Tem a câmera ali, ó. Olha pra lá, pra lá. Obrigado. Ó, lá. Tá de brincadeira. Olha lá, câmera. Não, mas ó, nessa... Ô Cristiano, para de se beijar. Peraí que eu tô me beijando, obrigado ao Neto pela pergunta. Você é bom pra caramba, você é bom, mas é pega. Inclusive, eu não gosto de jogar do pé. Eu gosto muito do Mano, porque o Mano tem braços fortes, depilado, tem essa cara de macho, e isso me deixa muito feliz. Vamos ao telefone. Ouvintes virgens participando hoje, 3284-7097. Participe. Oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Também no oferecimento de Hello Food. Ô, cara, você tá pedindo delivery de novo pelo telefone durante o Estádio 97? Hello! Mano, delivery é no Hello Food. Então baixa aí o aplicativo. Deu fome? Dá um hello! Olha o Asdrubal tocando, Dodô! Alô! Alô! Quem fala? Humberto. Fala, Humberto, tudo bom, meu? Tudo já, Domênico, beleza? Beleza, tranquilo. Humberto do que? Humberto que jogou no São Paulo. Humberto com H. Sem H, perdão. Humberto Souza. Sem H. Ele sabe. E jogou no Santos Humberto também, que foi bom pra caramba. Humberto jogou no Santos, São Paulo. Ele foi com o Zé Sérgio na troca pelo Pita. É. Que fez um grande governo em São Paulo. Morreu. O saudoso Pita. Manda pra cima. Ô, Humberto. Oba. Quantos anos? Eu tenho 39, Dudu. E qual o nome completo? Humberto Souza Silva. Silva. Você tem quantos anos? 39. RG número 2, é 3.9 hoje. Hoje, terça-feira. Singular, né, Domênico? Como assim, singular? Ué, se fosse dois, seriam dois Humberto. Ah, sensacional! Não, sem violência. Você me chama de game bate? Que é isso, mano? O Maria dá penha nele. Ô, Domênico. Ah, não, você não tô aguentando mais, hein? Isso lembrou uma vez que eu escapei de apanhar. Ah, não. Eu ia numa festa dessa, não era energia da véia, não. Era um forró que eu ia ruim pra caramba. Risca-faca. Aí saiu um pau, um risca-faca lá e eu ia apanhar. Ah, e aí? Pensou se eu vá pra lá e apanha? Como é que é? Aí. Silva. Ah. É o que tinha. Ô, Ceará, vai lá. O Zé tá te chamando. O Zé tá andando nas ruas, Ceará. Vai correr atrás dele. Não era de verão, ele acha ele. Me segue. Por que o Zé tá andando tanto? Porque ele falou que quer te dar a grana, mas você tem que seguir ele. Vai. Vai correr atrás do Zé. Tchau. O Zé corre demais. E qual que é o time aí, brother? Time do povo. Corinthians, mano, sobe o hino, só tem nós. Companheiro. Ah, tem o povo corintiano, tem o povo São Paulino. Não, o povão é Corinthians, mano. Ah, faz tempo que povão não é mais, Corinthians, eu acho que é. Ué, não teve o diretor de marketing falou que o Corinthians não é mais do time do povão? Mas teve o preço do ingresso, é sim. Pelo preço do ingresso não é mais, não. Filho. É sim, o povo hoje tem dinheiro, mano. O povo faz tempo que não vai... E falar nisso, parece que o Mário Gogobi, ele quer processar aquele famoso torcedor. Hein? Corinthians. O Mário Gogobi falou que é gagueja, não. É o gaguejou e ganhou. Ele gagueja, hein, Porto? É, o Mário. Vamos fazer o melhor para o Corinthians. Aí é o seguinte, ele quer processar aquele torcedor do Corinthians famoso, é o que teve em Ururo, que teve na outra briga, porque ele brigou contra o São Paulo e o Corinthians perdeu o mando. O Corinthians tá ajudando a processar o cara. Porra, acho agora? Difícil. Vai, vai, nada, acho difícil. Para, o cara não tem dinheiro, para, acho que pra pagar vai, nada. Vai, mas vai, o Mário Gomes que tá meio insatisfeito com esse cara, é um tal de Thiago, né? Balela, velho. Não vai acontecer nada. Mentira. É pra imprensa. Ô, amigão. Fala aí, mano. Vai na torcida Peugeot Estádio 97? Vamos. Qual que é a frase, mano? É, eu gostaria de ir na torcida Peugeot Estádio 97. Boa, mano. Você tem que estar aqui na Paulista, 1439, às 7 da noite no sábado, tá bom? Beleza. É nóis, mano. E com relação a esse jogo aí diante do Curitiba, mano, o Coringão vence ou vai dar uma de Robin Hood novamente? Ah, cara, tem que vencer, né? Jogo em casa não tem jeito, tem que vencer de qualquer maneira. Tá, ouço, 1x0, 6x0, o que for. Mas acreditar que o Coringão aí possa ter uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro é meio utópico, né, meu? Apesar do Corinthians estar jogando bem algumas partidas aí, o Corinthians já vem numa crescente, é meio complicado, meu. O time do Corinthians aí não é aquele time que empolga. Vence, mas não convence. É ou não é? Pior que é verdade, mano. A gente para assistir o jogo, fica naquela euforia toda, como sempre, e o time dá uma rateada que é sacanagem, sim, né, cara? Olha, matemática hoje, segundo aquele matemático conhecido, Tristão Garcia, hoje o Corinthians tem 56% de chances de se classificar para Libertadores. É o quarto time, né? O Cruzeiro tem 99%, ou seja, já é quase campeão e já diria, né? Já foi, né? Já foi. Eu não tô dizendo que já foi campeão, quase campeão, mas na Libertadores já tá, óbvio. Acho que sim. É, aí mas eu tô na turmando, hein? Aí o São Paulo... Dá pra somar 21 pontos, hein, Sombra? Dá mesmo, velho. Ah, na do Mano, você soma quantos você quiser. O Corinthians pode chegar a 74 pontos. Não, você falou antes que o Corinthians ia ser campeão aqui. Ué, o Mano falou. 74 pontos. É. Ou não, 74 pontos, eu quero ver se o Cruzeiro chega. Só se o avião chega, do Cruzeiro... Só se eu perder o avião do Cruzeiro no radar agora da Malásia. O Cruzeiro é outro, né, mano? É. Aí, mas é a mesma coisa. Já tá rateando aí. É, agora, na pontuação aí, no percentual, Cruzeiro 99, São Paulo 83, Galo 61, Corinthians 56... Inter 45, Mortal 30 e Fluminense 23. Que é Mortal, que é o Grêmio de Porto Alegre, o time que mais apanha no mundo. Agora eu acho que agora vai apertar, agora só vai ficar os grandes mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta pro Chepo, ano que vem. Tem possibilidade? Acredito que a vida pequena vai ficar pra trás. Acho que sim. Deixa eu perguntar pro ouvinte, ano que vem tem a possibilidade que a saída do Mano Menezes voltar a treinar o Corinthians, trabalhar de novo em São Paulo? Não é uma boa, mano? Opa, ontem, se precisar buscar o Luxemburgo, eu vou agora no aeroporto. Te contrataria? Vai, mano. Claro. Ó, o Globo Esporte, ele fez, mostra aqui um levantamento. De ano a ano, desde 2006 até 2013, quantos pontos tinham o quarto e o quinto colocados do campeonato? Quando se classificaram para Libertadores, assim? Uhum. Porque sempre aconteceu também do quinto poder entrar, né? Sim. Então, por exemplo, olha, no ano passado, o Botafogo entrou como quarto colocado com 61 pontos. Quantos pontos tem o Corinthians hoje? O Corinthians hoje está com 53. 53. Então, se fosse levar em conta, por exemplo, o ano passado... Tem que fazer mais 8. Mais 8 pontos. 2 vitórias e 2 empates em 7 jogos. 7 jogos. Nada impossível. Em 2012, o São Paulo entrou como quarto colocado e a pontuação teve que ser maior. 66 pontos. 2011 foi o Flamengo com 61. 2010, o Grêmio com 63. 2009, o Cruzeiro com 62. 2008, o Palmeiras com 65 pontos. 2007, o Fluminense com 61. 2006, o Santos com 64. Ou seja, nunca menos de 61 pontos. Uma média aí vai dar uns 62 pontos aí. É, assim... 62, 63, para entrar. O ponto que mais deu aqui foi 61. 65 foi o mais alto. 3, 6, não, 66 foi o mais alto. De 8 campeonatos... Só 3 jogos, você acha que o Corinthians não consegue ganhar mais 3 jogos dos 7 que falta? Se for pra 61, eu acho que possa. Mas aí que tá, eu acho que vai ficar mais fácil ainda, sabe por quê? Eu vejo que essa, o quinto... O, não, vai ser mais fácil, porque o quinto colocado, pra mim, vai ter uma vaga pra alguma coisa. E quinto colocado do Brasileirão é morder alguma coisa. Por quê? Porque eu acho que ou o Atlético Mineiro ou o Cruzeiro serão campeões da Copa do Brasil. E agora, aí... o 16º colocado nos campeonatos... Não, vê quem caiu, né? É o 16º é o que escapou, Sumo. O 16º é o que escapou. É, o que escapou. Sim, mas o que caiu, então, vamos lá. Tem que ver o que escapou, Dudu, pelo amor de Deus. Não, mas o que caiu, gente, é pra saber é que um ponto a mais supera quem caiu, né? Isso é também tem essa teoria. Então, olha aí. Os que caíram, olha, respectivamente. Vou falar de 2013 pra trás, tá? Portuguesa 44, Sport 41, Atlético 41, Vitória 42, Coritiba 45, Figueirense 44, Corinthians 44, Ponte Preta 39. Ou seja, o número mágico é 46. O número mágico é 45, Portugal. Não, 45 ele deu aí que caiu. Não, mas esse caiu, 45, caiu com o Fluminense que tinha 46. Não é isso, mano. Mas ninguém caiu com 46. Ó, mano, ele caiu com 45. 45, 46 não caiu. Mas sim, um caiu, um com 45. É. Sim, um com. Mas caiu. Caiu com 69. E três caíram com 44. Três caíram. Assim, matematicamente, Domênico, lógico, seria mais confiável 46, né? 46. É, pro cara se garantir na Série A aí é o número cabalístico. Cabalístico. Tanto é que o matemático ele deu essa projeção aí de que o time o que pode escapar tem que atingir essa margem aí de 46 pontos. O Palmeiras tem quantos, Dodô? Quantos pontos? 36. 36. Bom, se falar que 46 precisa de 9, são 10 a mais. Só precisa de, bom, 10. Ele precisa de 9. Se falarmos de 45, são 9. Se falarmos de 46, 6, são 10. 10. 3 vitórias e um empate em 7 jogos. Mas sabe o que muda muito, Sombra? O número de vitórias, porque é desempate. Se você tem um número de vitórias elevados, se você chegar empatado lá, você... Não... Eu não sei não, viu, velho? Ah, eu tô com Sombra. Pra mim, fazer 46 é um número... Ferrado. Não depende de 45, não, porque tá pro final dos campeonatos, esses times que estão lá embaixo começam a ganhar jogos. Então, onde você fala, caramba, é impossível. Ele vai lá e faz um resultado. Cara, se supera, ele tá pressionado. Ele tá pressionado. Desespero, né? É, desespero faz ele ganhar. Tudo bem, mas vocês não estão contando que existem muitos times brigando ali. Tem um monte. E quando tem um monte de time, às vezes, você... Não é a pontuação que você tá achando que vai fazer. Eu acho que esse número aí, eu vou falar hoje, hein? Uhum. Pode me cobrar. Esse número aí vai ser uns 43, 42. Você vai ver. Não acredito em 45? Não, nem. É porque é muito clube brigando, né? 45, o Portugal já escapou faz tempo. É muito clube, como tem muito clube na mesma zona de pontuação. Não dá pra todo mundo fazer esses pontos. Todos se enfrentam e muitos tiram pontos um dos outros. Não, tudo bem, mas eu não sei não, viu? Eu também não. E o povo ainda fala que o. Eu acho, né? O ponto corrido não traz emoção pro campeonato, né? E ó, ei, Domingo, era pra estar com 40 o Palmeiras, se não vacila esses dois jogos. É, o Palmeiras teria os 40 se tivesse fugido os dois. Tomou dois gols depois nos acréscimos, né? Ô, amigão. Fala, mano. Se você tivesse que apontar aí, quem são os quatro times que você acha que vai compor esse G4 aí? Ah, eu acho que vai ser o Cruzeiro, é óbvio. O São Paulo, o Corinthians belisca a terceira vaga. E o quarto, cara, eu tô achando que vai dar o Atlético. Mas você tá falando muito com o coração, não tá não? Não, Sombra. Corinthians hoje é o quinto. Consegue no mínimo 15 pontos desses 21 que tá pra frente, sem falar que tem um confronto direto com o Grêmio ainda, né? Mas o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Inter, Sombra, eles estão muito próximos ali. Com o Fluminense também na última rodada, né? Eu acho que o ouvinte ele tem razão. Eu acho que os times aí que vão compor esse G4 aí são o Cruzeiro. Acho que o São Paulo também tá jogando futebol consistente. O Atlético Mineiro aí, pela ordem aí, acho que é o time que hoje, desses times que estão brigando lá na frente, é o que tá jogando futebol mais bonito, apesar do Cruzeiro ser o líder, é um time também que joga legal, mas eu acho que o futebol do Atlético Mineiro tá mais bonito do que o do Cruzeiro, que tá meio capenga no campeonato, e eu acho que o Corinthians, ele possivelmente vai pegar essa quarta vaga. Aí, abrindo a quinta vaga, caso o Cruzeiro ou o Atlético Mineiro vença a Copa do Brasil, aí eu acho que possivelmente o Inter entra. Não acho que vai fugir disso não, cara. Eu não vejo o Fluminense com chances de entrar nesse G4, mesmo que matematicamente ele tenha ainda essa possibilidade. O Grêmio também tem, mas eu acho que não vai fugir disso aí que a gente comentou, não. Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro e Corinthians e o Inter correndo por fora ali. Espero que não deixe pra última rodada com o Fluminense, né, mano? Olha, cara, pra falar a verdade, meu, o Corinthians ele tem tudo pra somar uma quantidade de pontos aí pra não precisar da última rodada pra se classificar. Eu acho que ainda é cedo. E a penúltima, pra falar a verdade. Mas eu acho que ainda é cedo pra garantir esses quatro aí. Será, RG? Porque a última rodada do Corinthians é com o Criciúma. A penúltima é o Fluminense. O Criciúma pode estar até eliminado já. Agora eu vou falar uma coisa pra você, mano. Eu acho que o Corinthians, ele perdeu uma puta de uma oportunidade de garantir isso mais tranquilamente, porque eu não acredito em time que se ajeita muito pra jogar Libertadores, assim, sem estar pronto. O Corinthians não vai ter ano que vem nenhum técnico pronto, nenhum time, uma base pronta, vai ter que contratar. Não, a base já vai estar pronta. Eu não vejo o Corinthians perdendo jogadores aí importantes aí. Vai ter que contratar um segundo atacante, um reserva pro Guerreiro. Mas a base tá pronta, como não? Quando você fala que não tem uma base pronta... Mas tem que contratar zagueiro. Você vai ter que contratar 10 jogadores. Tem que contratar zagueiro. Tudo bem, é uma peça ou outra. Lateral direito. Você citou três posições. Eu acho que o Corinthians... A base já tem, você tá maluco. Eu não acredito num time que tá se aprontando pra ganhar Libertadores. E o Corinthians seria forte pra ganhar Libertadores. Se ele tivesse um planejamento melhor, a Libertadores começa em fevereiro, Portuga, mano. Planejamento no futebol brasileiro é relativo, velho. Todo mundo fala de planejamento, mas ninguém se planeja. Não tem tempo pra isso. Eu não acredito num time jogado ganhar Libertadores da América. Acabou é difícil. Quando tiraram o Tite, né, mano? No papel, o Fluminense tem 3 babas pela frente. No papel. Quais são os jogos, RG? Goiás, Curitiba e Botafogo. Tudo em casa? Não, o Botafogo em casa. Ô, Dodô. Mas o Botafogo é clássico, né, RG? Ah, mas o Botafogo, velho, esquece. Não, o Botafogo tá crescendo. O próximo jogo, tem certeza, o Botafogo vai começar a crescer no campeonato. Botafogo e Cruzeiro. Você é inteligente. Agora, vem cá. Todo mundo... Óbvio. Meu. Não, pode, o Cruzeiro, pode ser, pode ser. O Cruzeiro ser. Deve ganhar do Botafogo em casa. Pode ser. Mas você imaginou se dar um azar de empatar e o São Paulo ganhando do Criciúma? Pode ser, ué. Eu tô nem falando do Cruzeiro perder, meu, deixa eu falar um negócio com você. Esquece isso daí, meu. Olha, o Palmeiras, você tá fazendo nas contas aqui, Domênico. Ai, que desespero. É. O Palmeiras, hoje, pela pontuação, significa que o Palmeiras ia ter que somar 45 ou 46, viu? 46. Por quê? É verdade. Olha, hoje quem sai da zona é o Vitória com 34. Tá fora por um ponto. O 34. Foram disputados até agora 93 pontos. Então, significa o seguinte, o Vitória, ele faturou, ele ganhou. É o primeiro fora da zona. Sim. 36,55%. Se você aplicar 36,56%... Sobre quanto de vitória? Sobre 124. Porque é o número total de pontos. De pontos. Então você pega 124 vezes 36 vezes 0,59... Porra, fiz 45,37. 46. Foi o que o matemático falou. E nós dias. Todos sabemos. Nunca ninguém. Segunda-feira passada ele falou Mota, 46. Nunca passar ninguém aí. Caiu com 46. Mas hoje ele falou 45. Já baixou? Bom. Hoje não. Oh. Vem aí, vem. Sabe por quê? Esse 0,37 é o número de vitórias. 46, mas essa é a conta lógica. É a prática. Agora que baixou. Futebolisticamente? Agora, aqui os caras vão se matar, velho. Por exemplo, RG, Chapecoense e Vitória, esse jogo, alguém aqui vai se ferrar. Se empatar é ruim porque some 2 pontos. Pois é. Seria o melhor pro Palmeiras. Agora, se alguém vencer aqui, o outro tá com a cabeça na lama, concorda? Entendeu? Se um desses ganhar. Esse jogo é na hora do jogo do Palmeiras, né? Então, o ideal pro Palmeiras, vamos conversar aqui com o cabelo do Palmeiras. Seria esse jogo empatar e ele ganhar o Bahia. Porque aí ele deixa o Bahia, o Chapecoense e o Vitória pra trás dele. Seria bacana. Você acha que os caras não vão jogar desesperado? Porque o Criciúma contra o São Paulo não vai jogar desesperado. Que rodada que é essa aqui, ó? É a próxima. Não é. O Bahia é pra pegar o Palmeiras, não é o Corinthians. Essa é a 34ª. É. O RG tá lá no... Então, no quem pega o Corinthians é o Coritiba. É Corinthians e Curitiba o próximo jogo. Sim. Palmeiras tá devendo pro Palmeiras. Gente, presta atenção. Existem todos esses times aí. Pegam pedreira também. Vocês estão também achando que a coisa é fácil. E jogam entre si. É isso que eu digo. Eles se pegam. Essa rodada agora, todo mundo pega jogo difícil. Aí, o RG tá rodado. O Criciúma vai pegar o São Paulo em casa. É em casa, mas é o São Paulo. É lá. Lutando pra tentar, sei lá, Libertadores. É Criciúma e São Paulo. Então, Figueirense Esporte. É isso que eu tô dizendo. Todos os times pegam. Não tem boiada pra ninguém aí. Não dá pra afirmar que você vai ganhar nenhum jogo. Não tem nenhum time, né? Agora no segundo turno, nem o Cruzeiro tá. Então. Você pode estar cravando que ele vai. Vai ganhar qualquer jogo. Humberto, desculpa, eu fiz a conta errada. Vamos rezar. Os 38 jogos significam 114 pontos. Então hoje o primeiro que sai da zona é o Vitória com 36,59%. Com todos, sobre 114 pontos, não 124, sobre 114, daria 41,7. Então hoje o número de corte é 42. Eu tô falando. 42. É falando isso. Que 42, 42, sabe perdão, por quê, Sombra? Perdão, fiz a conta errada. 42, 43. Eu sempre são duas vitórias conta, do Palmeiras. Mas eu sempre faço uma conta básica. A minha conta é mais ou menos assim. Hoje nós estamos com 31 jogos somados, não é isso? Quem cai... tem 33, ou seja, tem 2 pontos acima dos jogos. Se for até 38, eu coloco sempre 4 pontos acima. É 42. 4, 3, 4, 5 no máximo pontos. E a margem acima de erro? Acima do jogo do número de jogos. Mas com margem de erro, sim. Não é. Margem de erro existe, mas é por aí. Eu acredito que... Porque é o seguinte, não existe só 5 times brigando pra cair. Aí a conta pode ser por aí, 45. São 7. Não, que 7, pode ir por dentro aí. São 7. Que 7? Estão loucos, 7. O quê? 7 pra 4 vagas, Rudy? Não, deve muito desculpa, mais. São nove. O esporte tá também. São nove. Oh. Time pra cacete aí. Oh, mas quer velho. Saber, Sombra, na boa, a gente tá discutindo aqui quem cai, quem não cai, quanto que vai atingir aí o primeiro pra escapar do rebaixamento. Campeonato de pontos corridos é um porre, é chato pra diabo. Eu também acho. Ó, o Cruzeiro já tá na cara aí que é campeão brasileiro. Por mais que São Paulo ainda tem as chances matemáticas, mas pra tirar aí em 21 pontos. Eu entendo o que você tá falando, mas aquela história. 5 pontos. Campeonato de mata-mata é legal os dois últimos meses. Os primeiros 6 meses é um. Não, é nada, é nada. Porque nos primeiros meses ali, Motinha, o pessoal fica querendo brigar aquele grupo do G8. Ficarem escolhendo o adversário. Ué, mas aqui até a última rodada vai ter briga pra saber quem vai cair, quem vai pro G4. Não, é chato, Mota. Por que é porque chato? Querendo ou não, quando você tem um mata-mata, você cria-se uma expectativa. E querendo ou não, Domênico, a final é emblemática. Ah, vê se a torcida do Cruzeiro não vai pro Mineirão esse fim de semana. Lotar pra torcer. Rezando pra ganhar do Botafogo. Lógico, eu também acho. Vê se não vai rezando pra ganhar do Botafogo. Tem várias finais. A gente também, né? São Paulo naquele momento, São Paulo e Cruzeiro lotou. É chato, Aquele jogo São Paulo e Cruzeiro lotou. Porque a torcida tava com a esperança ali, que era uma final, cara. Mas a torcida do Cruzeiro, eu vi que ela tava com medo no jogo Palmeiras e Cruzeiro que eu tava assistindo. E a torcida do Cruzeiro comemorou o gol do Flamengo contra o Inter. Eles mesmos não estão com confiança. O Flamengo fez gol lá contra o Internacional. Os caras comemoraram. Tá na cara, tá óbvio. E no final vai ter uma virada, tá na cara. Vai nada. Vai. Esse campeonato brasileiro já tá com a etiqueta no dedão, Motinho. Cuidado, Sombra. Quando abrir o Acre, já não tá tem morto, jeito. Mano. Tá tão campeão. Vai abrir o Acre, o São Paulo vai perder. Imagina, já foi. Quando abrir o Acre, o São Paulo vai perder. Agora, na semana, você acha que. Mesmo assim, o Cruzeiro tem uma pontuação que é uma margem de segurança. Pontos. E quantos? Dois pontos, você tá louco? Se perder, o São Paulo ganhar. Assim, lógico, gente, ninguém quer dizer que o Cruzeiro não é o grande favorito. Tem 99% de chance, sei lá. Mas, tem 1.000.000% de chance. Mas se o São Paulo ganhar e eles perderem, mas se o São Paulo ganhar, os negos dão o azar de perder. Mas é que tá, Sombra, quando o Cruzeiro capenga, todo mundo capenga, velho. Qual o número de vitórias do Cruzeiro e do São Paulo? Já falei isso, ninguém me ouviu. Qual o número de vitórias dos dois? Porque se empatar a pontuação, é o número de vitórias que define. O São Paulo tem 16 e o Cruzeiro tem 18. É. As duas vitórias, mas aí vai passar 7 jogos pra tirar, meu. Não, gente, ó, em 21 pontos, você tem que tirar 5, é muita coisa, mano. Tem que tirar, isso em 7 jogos. O Cruzeiro, Sombra, em 2 próximos jogos, ele ganha 1 ponto. E a tabela do Cruzeiro é uma baba, Sombra. Vamos lá, 1 ponto. Ele vai e o São Paulo ganha as duas. Ou seja, o São Paulo vai empatar em número de pontos e número de vitórias. Sim. E aí vai pro saldo. Como é que tá o saldo aí? Saldo. Saldo de gols aí, o Cruzeiro tem 22 e o São Paulo tem 15, velho. Vai ter que tirar esses 5, 6, 7. Não dá pra tirar, Domingo. A tabela do Cruzeiro é uma porcaria, ó. Então, assim, na minha conta, é 2 jogos de 7. O Cruzeiro precisa de 5. Na boa, ó, amigo cinco, ouvinte. Ele precisa pontuar em 5 jogos e aí acabou o campeonato. Ó, analisando a tabela, eu vou passar a tabela do Cruzeiro aqui, ó. Passando a tabela do Cruzeiro, vamos lá, ó. O Cruzeiro vai pegar nesse final de semana no Botafogo. Ou o Diabo a 4, mas... Ó, o Cruzeiro pega nesse final de semana, amigo. O Botafogo jogando em casa. Paulo. O próximo final de semana, o Cruzeiro pega o Criciúma jogando em casa. Paulo. Esses dois jogos aí é pra ganhar. Então, mas tá. Aí depois o Cruzeiro vai sair pra pegar o Santos. Difícil. Beleza, aí é um jogo que é mais complicado. Mas aí tem dois jogos aí fáceis. Calma. Ó, depois ele sai também pra pegar o Grêmio. Difícil. Sai pra pegar o Grêmio? É. Difícil. Esse é o mais difícil que eu tô vendo. Aí tem dois jogos difíceis, hein? Depois ele pega o Goiás em casa. Paulo. Aí é... Paulo. Depois ele sai pra pegar a Chapecoense fora. Complicado. Não sei como é que vai estar a Chapecoense. Complicado no quê? Você tá de brincadeira. Mano, se a Chapecoense estiver jogando pra não cair. E o último jogo. E o último jogo. No último pode estar caído. Então. Último jogo, o Cruzeiro ele pega o Fluminense jogando no Mineirão. E o Fluminense já vai estar fora da briga pelo G4. Como você sabe? Ele... Você já tá perdendo, né? Que nem o Corinthians tava na final da Copa. É, isso é garante. Ele pode fazer 12 pontos. Eu me equivoco uma vez, não duas. Ele pode fazer 12 pontos. Mas se ele fizer 12, São Paulo tem que fazer 17. São Paulo tem que ganhar todas. Se o Cruzeiro fizer, RG, se o Cruzeiro fizer 12 pontos... que é óbvio. Sabe o que acontece? É que, o que acontece... O futebol, é o seguinte, né? Ó, é isso aí. Mas Sombra, só pra passar uma projeção aqui, ó. Se o Cruzeiro fizer 12 pontos, como a RG falou, o Cruzeiro vai pra 73 pontos. Campeão brasileiro, gente. Mas a questão, eu já venho falando há muito tempo isso aí, hein? O futebol, ele não é videogame. O futebol, ele não tem. Primeiro, ele não tem essa lógica, né? É. Que o Cruzeiro, ele tem muito mais chance de ser campeão, isso é óbvio. Mas só que se você analisar o campeonato rodada a rodada, na hipótese, porque todo mundo fala aqui que o Cruzeiro já é campeão, mas ninguém aposta o próprio carro. Não, ninguém dá o próprio carro aqui como aposta. Não, eu não mas eu sempre falei aqui que o Cruzeiro ia ser campeão há muito tempo atrás, hein? Mas ninguém aposta o carro. Mas ninguém põe a chave. Mas ninguém põe a chave e fala, tá aqui o meu carro, se não for campeão. Mas ninguém põe, isso ninguém vai pôr, aí que tá. É, então... Mas o que acontece? Você pega um campeonato, esquece que é o São Paulo. Pega aí, vamos supor que o São Paulo perca e o Atlético começa a ganhar. O negócio é rodada a rodada. Você hoje tá tranquilo que você tem 5 pontos. Chega na próxima rodada, vai pra 3. Ah, mas ainda é 3. O próprio torcedor vai pro estádio nervoso. Lógico. O clima, o psicológico, muda a cada jogo. Mesmo porque contra o Palmeiras, que era um jogo... A gente tá vendo tabela e a gente começa a falar de vai dar isso, vai dar aquilo, com frieza. Ué, o São Paulo rateou quando tava de boa, podia empatar. Cruzeiro e Botafogo vai ser um jogo determinante. É um termômetro. Se o Cruzeiro empata... Se o São Paulo também perder do Criciúma... É, não adianta nada. Se o Cruzeiro empatar... Agora, se o São Paulo perde do Criciúma e o Cruzeiro perde do Botafogo, e vamos supor que o Galo ganhe. Entendeu? E o Galo vem forte. Não, né? mas eu tô dizendo... Chegando o Galo também, mas Gonçalo tá chegando. Mas um a menos São Paulo. Eu tô dizendo, a dúvida Dois a menos. A dúvida aqui é Cruzeiro. Sim. Então, se o Cruzeiro ganha do Botafogo, aí é difícil, hein? Ó, voltando só o lance da parte de baixo do Palmeiras. Eu acho, sinceramente, que o Palmeiras não cai. Mas o Palmeiras não cai, tem um fator. Se o Valdívia jogar, eu falo pra vocês que o Palmeiras não cai. Se o Valdívia não jogar, o Palmeiras corre risco sério. Eu acho que o Palmeiras, a escapada dele, sério de qualquer maneira, a escapada do Palmeiras, é mais fácil de sair, a escapada do Palmeiras, Rui, pra mim, e eu falo isso aqui faz muito tempo, depende do Valdívia. Se o Valdívia não jogar, apesar que o Praz deu um mau gás nisso também, você não gosta dele, mas domingo vai fazer falta, gol. Hein? Eu não vai posso fazer falar, falta, hein, Domênio? O futebol dele é fraco, o Henrique vai fazer falta, mas se Deus quiser, vão ganhar. Não, tá bom, isso é uma outra coisa. E o prazo no gol é outra roupagem também. Vamos ganhar, nós vamos ganhar do Bahia. Eu tenho uma coisa espiritual, Domênio, que eu senti desde o começo. Mr. No exista, é posso provar. Eu quero ser provado que eu tô errado, cara. Vai o quê? Tá confiante? Não, é uma coisa espiritual que eu tenho. É mesmo? É um encosto. Tem um cavalo. Tá sentindo alguém encostar em você? Sai pra lá com esse encosto seu aí. Olha, adivinha quem é. Olha, deixa eu falar, adivinha. Não é você, não. Adivinha quem é que tem encostado dele. Olha, posso falar, preferia que fosse você. Preferia que fosse você do que o Palmeiras cair. Olha, na verdade, se o Palmeiras cair, eu vou fazer do joelho fantasma. Mas o amigão tá na linha ainda. É, sou eu. Humberto! É, desligou a nossa cara. Ô, cara, não, desligou não. Humberto, olha, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Tudo de obrigado, bom, viu? Cobra. Eu quero só agradecer a oportunidade de falar com vocês, cara. É sensacional, sou ouvindo de vocês há muitos anos. Não vou falar que é 10, 11, 12, que já perdi até a conta, cara. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Sensacional, ouço vocês todo dia. É nóis. Tô muito feliz mesmo ter conversado um pouco com vocês aí, ter escutado o debate de vocês. É sensacional participar. Só queria mandar um beijo aí pros meus filhos, segura a lista aí que é grande, né? Porque você tá ligado, família de... Pô, você tá que nem o Cato. Tem também a gente que faz, né, velho? Só faz, hein, velho? E tem que fazer mais filho, velho, pra ajudar o clube. Como assim? Só aí, mano. E aqui é corintiano mesmo, aqui não compra nada pirata, é tudo original, é pra ajudar o clube mesmo. É isso aí, né? Isso aí, aí ajuda. Como é o nome dos filhos? Vamos lá. O primeiro é o Juan, o Arthur. Boa. Ih, esqueci o nome dos filhos. A Sara, fica quieto aí, mano. É muito, pô. É muito cacete. Vai. De novo, hein? Vai. O Juan, o Arthur, o Raul. O Miguel. A Sara e a Sofia. Amo muito eles. É, o Cato, são todos corintianos. Seis filhos. E o cachorro. E o cachorro, tá reclamando. Sensacional. E a comadre que colaborou com tudo isso, você não fala nada pra ela. Eu ainda vou falar, eu amo ela, né? Vamos criar o Bolsa... maravilhosa, Karen Marília. Pô, e você ainda quer um cartão tapa na camuça, velho? Vamos criar o Bolsa Corinthians pra que ele possa comparecer no estádio e poder acompanhar o time dele. Tá certo, velhinho. Um abraço. Vai aumentar a torcida. Vai aumentar. Bom final de semana. Abraço, RG, abraço a todos. Valeu, irmão, abraço, obrigado, aí, hein. Tudo de bom pra tamo junto. Aí. Valeu. Alô. Obrigado, esse é o tchau, Estádio 97 no oferecimento da S. Ô, Benjinha, você sabe o que é Hyper? Ah, amigão, é claro que eu não tenho a mínima ideia. Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo S prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo, que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo. No Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações? Ligue 5546-0439, 5546-0439, ou acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. Estádio 97, também no oferecimento de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen por R$670 ao mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Ah, eu ouvi Outback? Ah, sim. Aí sim, hein? Aí sim. Seu time tá no G4? Então tá merecendo reunir os amigos para comemorar. E o melhor lugar é o Outback. Seja no almoço, no happy hour ou no jantar. Mas se o seu time estiver no Z4... fique tranquilo, o melhor lugar também é o Outback, que aí dá pra aproveitar os pratos, os drinks deliciosos e esquecer um pouquinho a tabela do campeonato, né? Seja como seu time estiver jogando, vá de Outback, explore o seu momento Outback. Estádio 97 também no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mano! Sim! Peguei aqui a tabela do segundo turno. Vamos lá. Ou melhor, a pontuação só... considerando o segundo turno. Vamos lá. Se cada um dos clubes somar nos próximos jogos o mesmo percentual que somou em todo o segundo turno, percentual... repetir o desempenho. Ainda assim, o Cruzeiro seria campeão, com 71 pontos. Uhum. E o Galo seria o segundo com 68. É, o Galo subiu muito. Pô, então né? É ali, hein? 3 pontos. E o São Paulo chegaria com 67. Lógico, o Galo é o líder do segundo turno. Uhum. O São Paulo é o segundo colocado com 20 pontos. O Corinthians tem 20 também. Uhum. O Santos tem 20, o Fluminense tem 20, o Grêmio tem 20. E o Cruzeiro é freguês do Galo. O Galo é maravilhoso. É por isso que eu acho que não vai escapar. O Cruzeiro tem 18. Eu acho que, não, que é esses a projeção, times aí... Por isso que eu falei que chegaria com 72. Você sabe quem tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro no segundo turno? Palmeiras, quem? Né? Palmeiras. É, Palmeiras. Aí, tá vendo? E quando aí, eu falei aqui que o Palmeiras estava evoluindo, aí o outro, o narigudo aqui, falou, não, eu vi, perdeu. Mas você não perdeu. Acha muito injusto você citar ele sem direito de defesa, principalmente na ausência? Mas sem direito de defesa porque ele não veio, porque não quis. Se tivesse vindo trabalhar, tivesse vindo, ele poderia estar se defendendo aqui. E é fato aqui que ele me ridicularizou quando eu falei que o time do Palmeiras estava evoluindo. Ele falou, evoluindo, tô vendo, tomou de 3 do Fluminense. Isso mesmo, aí eu falei, mas esse 3-0 que o Palmeiras tomou não reflete que foi a partida. Tá bom. Mas com todo o respeito, o Palmeiras é aquele paciente que o estado é instável. Ele não cai, Portugal. Tá em cuidados, não cai. Tem que ficar olhando. Não saiu do UTI. É, ele está estável. Você foi palmeirense, agora depois você não. Foi pro São Paulino, agora não. Você é corintiano. Cara, eu tô falando você, pra você o seguinte: decide. Se o Valdívia, ó, a minha opinião, vou falar de novo. Se o Valdívia pegar uma gripe, o Palmeiras está na roça. Sombra, se a gente tiver que fazer aqui uma analogia, Motinha, se a gente tiver que fazer uma analogia. O Palmeiras era aquela menina que enroscou o cabelo no ralo da piscina. Aí sei. Tava se debatendo assim, tá vindo pro saco. Aí ela foi lá, conseguiu puxar assim, sabe, o cabelo e foi pra superfície, Domênico. Ainda tá naquele período de assim, ó. Então. Mas já escapou. Mas ela pode morrer de infecção com o cabelo. É, Domênico? Ela vai morrer de infecção com o cabelo. Não, com o couro cabeludo arrancado, ela pode morrer. Fala infecção que eu não passei. O couro cabeludo. É, pode dar uma infecção. Não é o berg isso aqui. Eu vou avisar. Tirem as crianças da sala, porque daqui a pouquinho o Juca vem aí. Não, o Juca vem já. É, o Juca vem no... Peraí, Juca, só você. Tira o hino, Palmeiras. Não pode. O Juca tem um hino próprio. No oferecimento de Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. Peugeot. Também BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. RG salva. Domênio. E aí? Lembra do Joãozinho? Ah, esse Joãozinho é complicado, hein? Esse Joãozinho chegou puto na escola, velho. Ah, e aí? Aí sentou lá na sala. Certo. Aí tá lá, pensativo pra caramba, né? Ah. Quieto no canto, lá, pensativo. Certo. Aí não, ele não aguentou, né? Ele não aguentou? Levantou a mão. Mandou. Professora! Ele vem. O professor tava escrevendo na lousa, parou, olhou pra trás. Falou, fala, Joãozinho. Professora Luz tem gosto bom? Aí a professora falou, Luz? Como assim? Claro que não, Joãozinho. Por que você tá fazendo essa pergunta? Professora, porque eu ouvi o papai dizer pra empregada, apaga a luz e chupa. Ah, sensacional! Aí, sensacional! Acabou aí! Essa é muito boa! Acabou, amigo! Acabou! Gostei, amigo! Olha lá! Era Flávio! Essa chuta, não tem nada a ver com o coelho chupador! Não, né? Ah, mas é da mesma linhagem! Ah, do coelho chupador! O coelho chupador é muito coelho chupador, sensacional! Não. A coelho que é esperto compra o seu Peugeot 208. Com certeza! Com central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth. Luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante e a versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start sai por R$670 mensais. Tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, roda de liga leve, faróis de LED e neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690. Não dá. Cara, não dá para perder essa chance de impressionar. Vá a uma concessionária Peugeot e acelere o seu. Respeite os limites de velocidade. Mota que vai estar lá no salão do automóvel, no stand da Peugeot, não é, Mota? Sim, dia 30. Semana que vem, não é? Dia 30. É 30 agora? É. É mesmo? Dia 30. Pensei que era semana que vem, é já? É. Que bacana, hein? Muito legal. Temos ingresso aqui. Vamos dar ingresso aqui pro pessoal ir visitar o stand da Peugeot no salão? Boa! Legal demais. Oba, aí sim, hein? É pra quem ligar. Aí sim, hein? Ó. Ô, Sombra. Oi. Que firmeza. Vou mandar um beijão aqui. Parabéns, faz aniversário hoje a fininha do bar, a Júlia. Ô, Júlia! 11 aninhos, 11 caraca, anos hoje. Parabéns, parabéns aí, viu? Cara, beijo. Ô, Júlia! Tá grande, hein? E boa, agradecer Julia, também os ouvintes que vieram aqui, trouxeram o guloseiro. Foi isso que trouxeram, Bárbara? Tá aqui com ele. Ô, Domênio, tô com o nome da rapaziada aí. Manda aí, bro. Agora manda o braço. Lá do Capão, tá ligado? É. Vamos lá. Brotes. Salve aí pro Lucas, Felipe, Thiago, Reginaldo. Esse aí tem nome de nego do Capão, Reginaldo. É. Agora, Felipe e não é nome de nego do Capão. Não é. Não é. Yasmin também não é, né, mano? Yasmin era a pequena sereia, não era? Vieram tudo junto com você? É. Vieram todos aqui, aí? Ah, nós Felipe viemos, é coxinhas nele. É. Ô, oh, nós viemos no. Nós viemos no Opala rebaixado do Brown. Ah, viemos no bonde, né? O bonde do Capão. É nóis, firmeza. É. Valeu, Brownson. Valeu. Boa noite. É nóis. Salve. Valeu. É isso aí. Quem ganhou a camiseta do estádio Fit Camisetas, velho? Segundo dados da produção, Humberto Souza Silva. Humberto da Souza Silva, 3 dias úteis para você retirar sua camiseta. Fit Camisetas, o parceiro do seu evento, fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 boné. Um abraço pro Nicolas Toca. Valeu! Estádio volta amanhã, 5h30 da tarde, no oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Posando, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo Esser, o nome construído com história. Falou, gente, boa noite, tudo de bom, até amanhã, tchau, fique na energia. Em novembro, a Energia 97 e o Projeto Indústria trazem mais uma edição do Energy Club. Energy Club, agora com duas atrações internacionais, direto da Hungria, no selo de Nick Romero, o Duo de Progressive House e Stadiums. Stadiums ao vivo no Energy Club. Stadiums. Direto da Suécia, um dos mais promissores da Escandinávia, Seb Jack. We were. Seb Jack. E mais os DJs: Ricardo Randeck, Ronaldinho, Dini Soler, Mandrax, Cinci.